podcast do Contra, o podcast do blog mais maldito da internet. Salve, salve, galera! Tá começando mais um podcast do Contra, o podcast mais maldito da internet. Eu sou o Adriano Imperador, e hoje o assunto do nosso podcast é o All New, All Different Marvel Nova 52. Aqui estamos reunidos com o astrólogo Orvalho de Caralho. Opa, boa noite aí, gente. E aí, Orvalho, tudo bom com você? Tudo legalzinho? Tudo de boa. Sempre de boa, né, mano? Tranquilinho. E a gente tá com um convidado especial hoje participando do nosso podcast pela primeira vez. O senhor Fernando Bedin, do canal Central HQ. E aí, galera, beleza? E aí, Fernando, tudo bom com você? Opa, aí, Bedin. Opa, obrigado aí pelo convite, galera, pra participar do podcast aí. Pô, eu acompanho o site de vocês aí, com relação aos problemas atuais dos quadrinhos. Eu até diria como exatamente um problema mesmo, que a gente vai discutir, acredito eu, nesse podcast. Enfim, vai ser um puta debate de livro. Oh, eu queria que o Fernando começasse apresentando os nossos 15 leitores aí, nossos 4 ouvintes, algo que eu conheço. Falar um pouquinho do blog, do canal, do site, do Central HQ, da história então, desse leitor, galera, que ele curte, por aí vai. Pois é, eu sou um colecionador de quadrinhos há mais de 20 anos. Comecei bem novo a colecionar quadrinhos e tal, e comecei meio por acaso no YouTube, apresentando minha coleção, e as pessoas se interessaram, e foi ganhando uma repercussão boa, acabei criando um canal, né, em cima desses vídeos, que se chama Central HQs. A gente tem uma boa quantidade de inscritos, de views e tal, e expandimos daí para a fanpage no Facebook, para o site depois do Central HQs. A gente aborda resenhas de quadrinhos, principalmente resenhas de quadrinhos, falando sobre o momento atual, os personagens, fazendo entrevistas, cobrindo eventos. Agora também expandimos também para seriados, filmes, card games. Enfim, a gente está tentando dominar o mundo, mas o mundo, infelizmente, é muito grande. Então, é grande, cara. Mas você é um dos maiores web influencers aí da área de quadrinhos. Eu acho que a gente tem um reconhecimento bacana aí, que eu acho que é interessante, assim, tanto das editoras, a gente tem muitas parcerias, como dos quadrinistas. Eu acho que tá um reconhecimento interessante aí pro canal. E, cara, isso daí dá dinheiro? Não, cara. Não, velho. Assim, viu YouTube? Até uma vez eu fiz um vídeo falando sobre o AdSense, né? Uhum. Que seria a remuneração do... E, sinceramente, galera, é coisa muito, muito pequena, até porque o YouTube, ele tá passando uma porcentagem muito baixa, ele não tá mais notificando a galera. O que é satisfatório, pelo menos em partes, é a parte de receber quadrinhos das editoras e tal, mas isso também é um pouco aleatório. Tipo, por exemplo, eu tenho parceria com a Panini, mas eu não sei o que eles vão me mandar. Então eles podem me mandar uma porcaria, ou pode mandar um quadrinho legal, como mandaram aquele DC Super Hero Girls, que é a escola de super-heróis, até resenha, uma das últimas resenhas. Então, foi enviado por eles. Não, cara, não é. Na verdade, não é que é ruim, é que é um material para pré-adolescente, assim. E mesmo sendo para pré-adolescente, eu achei que ele não foi bem desenvolvido, assim. Eu achei muito simplesão, assim, sabe, aquela coisa meio primária. Então, eu particularmente não me agradou muito, não. Cara, e assim, você não entende. Você não tem a obrigação, né, de falar bem porque os caras têm essa parceria com as editoras ou com, sei lá, algum artista independente? Não, eu sempre deixo claro, cara, em todas as parcerias, ou quando eu procuro, ou quando me procuram, que a gente vai fazer resenhas honestas, cara. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, eu já fiz vídeos criticando os preços da própria Panini. Sim. Né? Falando do dólar e tal. Né? Um preço da vídeo até um recente, eu falei da JBC, que eu tenho parceria com a JBC. Então, tipo assim, eu acho que tem como você criticar sem você ser mal educado, sem você ser muito depreciativo. Então eu aprendi isso também. Na verdade, bem no início do canal, eu soltava os cachorros. Eu acho que eu era indelicado, realmente. Eu acho que eu não agia de uma forma muito, muito correta, assim, sabe? Porque você não precisa desqualificar um trabalho, no sentido de uma avaliação, sem precisar humilhar, sabe? Você não precisa fazer isso, sem ser escroto, assim. Então eu acabei aprendendo um pouco que não precisava fazer isso, não. Então, mas não tem rabo preso, não, cara. E se uma editora vier falar que tem que falar bem, eu falo, então não precisa mandar mais porra nenhuma, cara. Eu, infelizmente, eu tenho condições pra comprar meus quadrinhos, então vai tomar no cu. E qual foi o pior gibi, cara, que você já pegou pra resenhar? Cara, um dos piores foi aquele Punho de Ferro, cara. Eu odiei esse do Kerry Andrews, cara. Esse, o Casanova, odiei o Casanova do Matt Fraction. Isso que o Matt Fraction, eu acho sensacional a fase dele no Gavião Arqueiro, no Homem de Ferro. Mas aquele Casanova não me desceu, cara. Eu achei muito assim, cabeçoide, né? Muito viajeira, né? Muito viajeira, cara. E sabe, não é uma coisa viajada que te prende a atenção. Na verdade, é tudo muito confuso e na minha opinião, sem graça. E aquele Punho de Ferro também, do Kerry Andrews, eu achei assim, horrível. Homem-Aranha Potestade também, que é do mesmo Kerry Andrews. Nossa senhora, também é horrível, cara. Sinceramente, não é o tipo de quadrinho que eu gosto de ler, não. Puta, pior que a galera gostou desse Punho de Ferro aí, né? Cara, na verdade, acho que meio que dividiu opiniões, assim. Tinha gente que adorou e muita gente também odiou, assim, sabe? Acho que não teve um meio termo. Acho que ficou meio um negócio do pessoal gostar bastante ou de odiar, que foi o meu caso. É, vou deixar o Orvalho falar agora, que acho que eu tô cortando ele toda hora aqui, velho, tá foda. Foi mal aí, Orvalho. Eu tô aqui no celular, aqui, mandando. Aí fica difícil, né? Mas. Não, eu queria comentar que o primeiro vídeo do Central que eu vi foi falando do Guadalupe. Eu lembro, porque eu peguei esse livro, esse quadrinho numa biblioteca uma vez, eu li assim. E, puta, é uma merda, bicho. É uma merda aquilo ali. Eu acho que é uma merda total, assim. Aí eu lembro que eu tava num grupo, assim, do Facebook. E tinha gente, assim, um grupo que tinha gente, bastante gente da indústria, assim, nacional, por assim dizer, né? Ah, não leio, né? Não leio. Isso, às vezes que eu falar, eu já sei qual que é o... E depois até conta como o mundo dá voltas, né, cara? Mas vai lá. É, então, aí eu tava lá e aí eu comentei que o negócio era ruim, assim. Ele já, tipo, tem muito potencial desperdiçado. Como que você faz um negócio do México, assim, sabe? Tipo, o Dia dos Mortos, tudo assim. E você faz uma merda preto e branco, assim. Toda a característica do negócio é ser extremamente colorido, assim. Tipo, é tudo errado, assim. A história é chata. É tudo ruim naquela merda lá. Aí eu falei, o negócio é ruim. Tá, e tipo, você pensa que é um negócio simples, só aí, tipo, horas e horas e horas, o pessoal, não, mas isso aqui é bom, é potencial, o cara é um grande artista. Eu falei, não é, o cara tá fazendo merda aqui, desperdício não sei o quê. Aí quando eu vi que você começou a falar do Guadalupe, eu falei, pô, alguém que realmente sabe do que tá falando, né? Pelo menos ele parou e seguiu friamente o negócio, assim, porque eu vejo que tem muita. Tem um lado, assim, do pessoal ter medo de falar das coisas, assim. E tem um lado do pessoal ser um círculo de amiguinhos também, né? Tem um pouco disso também que você vê muito. Muito disso. É a panela tem... do caramba, né? É a panelinha, né? Panelinha. Então, lá o grupo Não Leio, eu fui praticamente expulso de lá, né? Na verdade, assim. Nós três somos expulsos do Não Leio. Na verdade, não é. Eu não fui expulso, eu me retirei, assim, mas, obviamente, no ambiente que eu tava sendo não hostilizado. Porque, na verdade, assim, eu tenho que reconhecer que existe todo um tipo de sistema pra você fazer resenha em vídeo, sabe? Tem um sistema pra você fazer. Você não vai poder falar durante horas sobre o material, a não ser que seja um material fodaço. Sabe, tipo, eu fiz um vídeo de Transmetropolitan, um vídeo recente, que eu considero um material muito top. Então eu fiz um vídeo bem trabalhado, tal, uma edição bacana. Mas os primeiros vídeos que eu fazia, eu praticamente comentava se o material era bom ou ruim. Eu não entrava muito em detalhes, assim, até um pouco técnicos. Quem diz, ó, fodão. Mas assim, como a gente já tem uma experiência como leitor, condução de história, respeito à cronologia, né, edição da própria história, pra não ter cortes bruscos e tal, realmente, não era bem uma resenha que eu fazia. Né? Ainda que hoje também seja questionável usar a palavra resenha, né, como algo assim mais profundo. E como começou a fazer sucesso e tal, o pessoal começou meio que a se doer, né, porque afinal eu não era do grupo do pessoal que vende quadrinhos, que produz quadrinhos, e era uma pessoa de fora falando. Mas eu falo de fã para fã, para fã, não como um jornalista, enfim. E aí eu sempre postava lá nos vídeos. Aí eles falaram: ó, cara, eu não sei se você percebeu, mas eu tô cansado de deletar os seus vídeos aqui. Ah, de deletar os seus vídeos, né? É, eles já estavam deletando, assim, já tô cansado de deletar. Aí o cara te avisa que tá deletando o seu vídeo, bem correto, né? Tipo assim, eu acho que eu já ouvi isso, já, assim, já ouvi eles falarem coisa, assim, isso daí, de uns posts meus, assim. Então chega em box mesmo e fala, ó, cara, os caras chegarem e falar em box mesmo, assim. Os caras não, né, a moderação do não leio, assim. Não, mas foi um negócio. Inclusive, o grupo, assim, eles atacaram até o Vinícius, os dois quadrinhos. Todo mundo, assim, que eles. Que não era. Que era novato. Não novato. Que não pertence ao grupo deles. Cara, eu coleciono mais de 20 anos e coleciono até mais do que muitas pessoas que estão naquele grupo que se acham os pica da galáxia. E entendo mais de quadrinhos, inclusive, do que eles. Não digo que todo mundo ali, mas que muitos que estão lá que se acham os fodões. E entendeu? Então, assim, os caras se acham assim, os magnânimos, né? Só que o interessante é que nem atacaram até depois, em fóruns e tal. E o que aconteceu foi que um dos caras que apagavam meus posts, me criticava um monte, é o Lauro da editora Mino. Grande Lauro, um abraço. E você vê como o mundo dá voltas, né, cara? A editora Mino me procurou pra fazer resenha de materiais deles. Ah, eu acho que você fez, né, o livro do Deodato, não foi? Do Deodato não é deles, cara. O do Deodato é da Mino, cara. É o um que ele lançou recente. Eu acho que você fez resenha no Central. Teve um que eu fiz, não, eu fiz de outro, mas teve alguns que me mandaram, inclusive o aquele do Bernardo, você é um babaca, Bernardo. Será que é deles? É da Mino. Mas é um material. Não, é deles, cara. Você é um babaca. Eu acho que é. É um material muito bom. Na verdade, eles mandaram vários materiais pra mim. E eu falei, cara, olha que interessante. Até meio que anunciei em vídeo, assim, falei, olha que bacana, como o mundo dá volta, mas não entrei muito no mérito. Então. Assim, eu achei interessante que agora os caras estão se fudendo, porque vieram falar merda pra mim e tal, e estão tendo, no final das contas, estão tendo que engolir, assim, entendeu? É, tiveram que ir atrás, entendeu? Né? Chegou num lugar assim que é interessante pra eles, né? Na verdade, eu nunca tive nada contra esses caras aí. Eu nunca tive nada contra eles. O problema é que esses caras, eles têm a mente tão fechada pra realidade que eles acham que eles vão produzir um quadrinho pro amigo dele comprar e ele compra do amigo. E fica naquele círculo e não sai dali. Esses caras, eles têm a mente um pouco fechada. Não mais, acredito eu. Tanto que não por ter me procurado. Mas você vê que os caras agora acordaram um pouco e falam, não, cara, a gente tem que apresentar esses materiais para o grande público. E o grande público é que acompanha Marvel e DC. Você tá entendendo? Então é esse pessoal que vai dar volume, vai fazer as vendas subirem. Não é o cara o amigo que produz quadrinho lá no quartinho do fundo. Não é esse cara que vai sustentar a publicação. Então é uma questão de abrir a mente. Eu particularmente não tenho nada contra ninguém dali, sabe? Mas eles tinham contra a minha pessoa, o trabalho que eu fazia com relação a falar nos vídeos, né, de alguns materiais. Até porque se você fala de material independente de quadril nacional e você não elogiar, você tá morto lá dentro. Nossa, claro. Mas é a panela, né? A panela tem várias, né? A diferença dessa panela deles é que é uma panela que tem dinheiro. Então, se eles têm dinheiro, eles conseguem um alcance maior com as publicações deles. Só que... né? Então. Mas aqui em Mauá é a mesma coisa. Tem uma panela, em todo lugar assim você vai. Tem uma panela, tem um grupo de amigos, os caras produzem os fanzines deles. E é a melhor coisa do mundo. Circula e você não pode criticar, então. Circula entre os amigos, eu faço meu gibi, você faz seu gibi. Mesmo que eu ache uma merda, eu não vou falar, porque se eu falar que o seu gibi é uma merda, você vai falar que o meu é uma merda também. E aí eu me queimo. É. E aí fica nessa, né? Tipo, beijando a bunda do outro. É o Peter David, que eu li num livro que eu tenho dele aqui. Ele fala quando você vai produzir alguma coisa, qualquer coisa assim, você não pode ouvir quando alguém fala mal do seu trabalho, assim. Se a pessoa fala, não, isso aqui não vai sair, você tem que desligar essa pessoa, assim, você tem que fechar pra ela. Só que você também não pode ouvir seus amigos, porque qualquer merda que você fizer, ele vai falar que tá bom. Ah, amigo mente, então você... né? A mãe mente. Tipo, você vai mostrar. Então, vai mostrar seu vídeo, mostrar sua HQ, vai mostrar o seu site pra tua mãe, pro teu pai, vai falar, nossa, é o melhor trabalho do mundo, porra. Porque... vai, não vai mesmo. É mesmo. Mas, que gosta, mas, também, é, mas enfim, mas, né? Mas, agora, vamos. Mas eu Opa! Oi. Não, pode falar. Eu ia falar, mas eu faço o meu meia-culpa também. Que eu realmente, como eu falei, eu era meio escroto em algumas críticas, assim. Então eu faço também o meu meia-culpa ali, no sentido de não ter um jeito na hora de abordar. Mas enfim, cara, mas será que se eu, quando a gente começar a fazer o videocast do Contra, e a gente começar a fazer resenha de algumas HQs aí e tocar fogo nelas ao vivo, será que essas editoras vão procurar a gente pra mandar material pra... Provavelmente não. Resenhar, né? Essa era uma ideia que eu tinha. Eu tenho um bom acervo aqui de HQ nacional. Eu tava querendo fazer uma resenha, mas aí eu pensei em fazer alguma coisa em vídeo, assim. Eu acho que ia ser bacana encerrar cada vídeo de cada revista... queimando. Sepultando. Sepultando essas revistas. É uma coisa que... um projeto aí futuro, pra deixar pro ano que vem, eu acho. Mas, firmeza, vamos começar então. Vamos entrar no tema, então, que a gente se juntou pra discutir, né? Que é sobre os rumos atuais, os rumos que a Marvel vem tomando atualmente, né? Em questão de conteúdo das suas histórias, na forma que eles estão conduzindo seus personagens, a política interna, enfim, né? A primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é: vocês acham que essa é a melhor fase da Marvel de todos os tempos? Como diz o Omelete, a Marvel nunca esteve melhor do que está hoje? Cara, isso daí é uma zoeira, só pode, né, cara? Daí é uma brincadeira. O Omelete, ele sabe que eles estão nesse grupo de os justiceiros sociais e tal, então eles vão falar tudo que vá ser politicamente correto. Primeiramente que eu acho que é cedo para fazer uma avaliação, mesmo falando de ser bom ou ruim, assim, em termos gerais, eu quero abordar, e até de consequências. Porque é algo que tem pouco tempo. Então, a gente pode ter, obviamente, nossas impressões, pelo menos iniciais, de que eu, particularmente, não estou gostando, mas falar que é a melhor fase de todos os tempos da Marvel é para um completo leigo que não conhece o universo Marvel. Ou vendido, né? Ou vendido, ou, né, ou também o cara ele está querendo fazer uma média, né? A gente sabe, porque quando o universo Marvel surgiu, cara, hoje a gente pode ler aquelas histórias e elas parecerem um tanto bobinhas, né, com resoluções superficiais, só que se você chegasse e estivesse naquele contexto, naquela época, meu amigo, cara, Stan Lee tava transbordando criatividade, ele com Jack Kirby, com Steve Ditko, esses caras aí, eles eram... ideais novos pro mundo dos quadrinhos, eles simplesmente revolucionaram tudo. Que revolução que essa porcaria dessa New Audition tá fazendo, que se compare ao início da Marvel, por exemplo, só pra dar um exemplo. Não tem lógica, não tem comparação nenhuma, não tem, sabe, é um absurdo querer falar, ainda mais numa fase tão inicial como essa, dizer que é a melhor fase na Marvel, pelo menos na minha opinião. E você, Orvalho? Eu acho que dá pra dizer até que, assim, de cabeça, assim, do que eu acompanhei, assim, antes, tem um período antes do Quesada, assim, que a Marvel tava péssima, péssima mesmo, assim, depois do Massacre, assim. Falando final dos anos 90. Isso, final dos anos 90, assim, depois de Saga do Clone, depois da Era do Apocalipse, assim, entre esse vão, assim, até o Quesada, assim, e aqui na época. Que foi mais ou menos a época da... X-Men Wars, daquela por aí vai, né? Isso. Aqui no Brasil saiu naquela época da... Prêmio da Abril, se não me engano, um pouco antes, assim. Eu tô em dúvida se aquela é a pior fase da Marvel, assim, ou se é esse... A New, All Different, Divided, Stand, Marvel, sei lá como chama essa bosta agora. All New, All Shit, Marvel, porra, tá rolando agora. Eu chamo de Marvel 952. Não é nem All New, All Different, porque All New, All Different era uma outra fase. Agora é All New, All Different de Divided and Stand. Não, não, é marginal agora. É marginal 2.0, estão chamando. Já mudou o nome de novo, é? Então, eu tô dividido, assim, mas dá até pra empatar, assim, esses dois momentos, assim, como a decadência máxima de qualidade, assim, de quadrinho Marvel, assim. E assim falando, lendo basicamente tudo que saiu, assim, dessa nova fase. Não tem nada que preste, assim, eu acho que ele mistura o editorial do Permuter com aqueles conflitos que ele tem com a MCU, com o Cinematic Universe. Mistura um pouco de tudo, assim, aí todo o solo da Fox já afetando os quadrinhos. E todo esse trabalho que eles estão tendo agora, tentando... o problema é sempre, assim, eles estão querendo alcançar um público novo, público-alvo novo, assim, que não lia quadrinho antes, assim, eles querem se garantir que ele tenha um público maior, assim, porque se perdeu nós, assim, velho, nerd, pelo menos tem essa geração nova que tá vindo. E como que eles estão fazendo isso? Estão pegando... estão pegando essa linha da justiçagem social, basicamente, assim. Eles estão vendo isso como comercial, né? E estão investindo nisso. Estão vendo isso como comercial e estão investindo nisso. E acho que esse é o maior problema mesmo que tá rolando agora. Então, né? Eu acho que o problema da Marvel é que ele... Da Marvel, da DC também um pouco, né? Mas acho que da Marvel principalmente, é que eles estão se rendendo muito a esse discurso de politicamente correto do mimimi da internet, né? O cara bateu o pezinho e fazer as demandas que eles querem, queremos mais representatividade, queremos inclusão, queremos diversidade. E eles estão entregando isso, pensando nesse leitor potencial, só que estão, assim, eles estão abrindo mão dos leitores antigos, que são as pessoas que carregaram essa porra o tempo todo, né? Esses anos todos de Marvel aí. E ele diz, mas o número de leitoras femininas, de leitores de outras etnias, de gays, etc., aumentou, ultrapassa 50% do público leitor de quadrinhos americano atual. Tá, mas aí você acha que todo esse público, essa galera toda aí que da representatividade, elas estão lendo Marvel e DC? Será que, tipo, não tem uma variedade de outros HQs que esse pessoal poderia ler e curtir mais, tipo, Saga, ou sei lá, um monte de coisa feita pela Image, pela Dark Horse, pela Boom, IDW, Valiant, que já tá aí pra suprir a necessidade desse povo? Não, eu ia comentar o seguinte, que na minha opinião, na verdade, assim, o problema não é absolutamente nenhum com relação à inclusão, à diversificação. Isso daí é excelente, é sensacional e é muito bem-vindo. O que me incomoda particularmente é a forma que isso está sendo feito, tá? Essa inclusão forçada, isso que está incomodando, e parece uma espécie de vingança, de, assim, olha, por exemplo, olha, agora nós colocamos a Riri Williams como a nova Homem de Ferro. Ha, fãs do Homem de Ferro, vocês vão sofrer agora. Exato. Como o Tony Stark ou os fãs do Homem de Ferro tivessem alguma culpa ou alguma dívida com esse pessoal, sabe? Eles não conseguem, por exemplo, ter um personagem que eventualmente não vá suplantar um personagem clássico. Então, para eles, parece que é uma questão de querer se provar, de querer irritar os outros fãs, que na verdade não tem nada a ver com isso. E eu não consigo entender esse tipo de postura. Parece que eles gostam. Agora, por exemplo, assim, vamos transformar agora o Capitão América num personagem gay. Ha, ha, ha, que legal. Agora os fãs do Capitão América vão sofrer. Cara, você tá entendendo? Eu não consigo entender esse tipo de postura. E com relação a Marvel, o outro problema é deixar os personagens clássicos de escanteio para elevar, né, usar como escada esses personagens para simplesmente trazer outros personagens aí de eventuais minorias. E, né, e o leitor antigo, o cara que realmente sustenta, que compra, que há anos acompanha, o cara tá olhando e falando, cara, que merda que tá acontecendo aqui. Então, as pessoas, elas têm problema quando você comenta esse tipo de coisa, porque ela acha que você, quando você fala isso, ah, porque você é contra o negro, porque você é contra o gay, quando você é fascista. Você... Cara, eu falo isso mesmo, ô retardado mental, o que eu tô falando é que simplesmente esse tipo de abordagem, da forma que está sendo feita, não está sendo legal. Por que vocês não exploram melhor o Pantera Negra? Por que vocês não exploram melhor o Luke Cage? Personagens gay, né, como Blade, que tem três filmes aí. E isso, o Estrela Polar, que é um personagem gay. Agora vocês querem, parece que é querer causar um turbilhão de coisas de forma a afetar e a irritar os fãs. Cara, se a gente fica irritado, uma simples troca de uniforme. De uniforme. Você tá entendendo? O que dirá então numa troca de sexualidade do personagem? E o que eu acho foda nisso é que você pode concordar com, sei lá, 90% da pauta desses caras. Você pode ser a favor dos gays, do casamento gay, você pode ser a favor do casamento, da separação, da adoção de crianças. Você pode ser. Agora, se você for contra uma coisa, você se torna o fascista, o homofóbico e tudo mais. E é isso que incomoda, cara. Sabe? Você pode ser a favor. Eu sou a favor de todas essas porras, por exemplo. Mas eu sou contra, como uma vez que quiseram sugerir cotas pra gays. É sério isso? Não tô zoando. Chegaram a esse limite. Quer dizer, é um extremo. Então, se você for contra isso, pronto. Você é o filho da puta do Hitler. Puta, racista, reacionário. E isso serve pro outro lado da ferradura também, né? Quando você pode... tá defendendo as suas pautas e ser considerado um cara de direita, né? Ter todo o apoio dessa Sim. galera, mas aí você falou mal do Bolsonaro ou, sei lá, qualquer merda do tipo, porra, você é um mortadela, você é um esquerdista, filho da puta, marxista, cara, caralho. O Bolsonaro é um louco também, velho. Ó, veja, claro que é, cara. Na verdade, todos os extremos são uma merda. A gente tem um Trump agora, lá nos Estados Unidos, que ganhou. Isso, cara, é muito por conta de uma reação a esses retardados militantezinhos aí, principalmente de esquerda. O Trump é uma reação a vocês, seus imbecis. Vocês acham o quê? Que vocês iam ficar usando do radicalismo e que não ia ter uma porra de uma reação? Você ficou batendo o pé o tempo todo e iam ficar ganhando todas? Não, é óbvio, o Trump é outro retardado. Eu não tô falando que a Hillary era coisa boa, porque também a Hillary é a Dilma mais nova. Se você ver as fotos dela, você vai ficar assustado, que é igual a Dilma. A Hillary é a Dilma com mais dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, eram duas merdas. Mas o interessante é que esses chorões conseguiram eleger por esses caras que elegeram a porra do Trump, cara. Você tá entendendo? Então eles não estão percebendo que eles já começaram a perder a mão e, felizmente, eles estão perdendo força. As respostas já estão dando até na parte política e que estão demonstrando que as empresas não têm que baixar, ou as pessoas, a sociedade, não tem que baixar a cabeça para esse bando de radical, de retardado, que acha que a opinião deles tem que prevalecer, que a opinião é uma verdade e que todo mundo tem que seguir. E ai de quem falar qualquer coisa contra, cara. Então é isso. O Trump, mencionando de novo o Trump, ele ganhou a porra das eleições lá porque ele falava o que ele queria. Obviamente, se você cometer excessos, você vai responder judicialmente, mas ele tem a porra da liberdade de falar o que ele pensa. Eu sou contra, obviamente, o cara ser preconceituoso, usar da liberdade de expressão para ofender. Eu sou contra isso. Só que o cara tem a porra do direito dele, ele vai arcar com as consequências por isso. Agora as pessoas querem te cercear, censurar, de você, né, fazer as coisas. Antes de você dizer, e quando você faz, os caras querem falar pra você o que você pode e o que você não pode fazer. Quem deu a porra desse poder pra esses caras? E eles falaram, olha, isso você pode, isso você não pode. Quem que decidiu isso, cara? Quem que deu um mandato pra esses caras pra eles falarem em nome de outras pessoas? Quem diz isso? Sabe, esses caras, eles se acham acima do bem e do mal. Então eu realmente fico muito puto com essa postura da Marvel, porque ela cede a esse pessoal aí, que tá simplesmente acabando com a editora. Isso, obviamente, na minha opinião, e falei pra caralho. Segue essa galera e vira as costas, né, pro leitor antigo, né? Eu postei um artigo ontem lá no Contra, da J.K. Rowling, lá na editora do Harry Potter, que foi quando teve aquela peça de teatro lá na Inglaterra, né, do livro mais recente do Harry Potter, que escolheram uma atriz negra pra fazer a personagem lá, Hermione, né? E, tipo assim, uma galera ficou puta também, porque mudou a etnia da personagem, né? Porque, meu, Harry Potter, assim, teve uma geração que cresceu com isso, né? Que cresceu com os livros, cresceu com os filmes. Os próprios atores também, né? Eles começaram, sei lá, ficaram 10 anos fazendo isso, né? Eles passaram da adolescência da idade adulta fazendo essas coisas, esses filmes, assim. Tipo, no imaginário popular, você tem cada um desses personagens da forma que você viu eles nos filmes, ou nos games, no merchandising, ou na própria descrição do livro. E aí chega uma peça de teatro representando o livro mais recente da franquia, e aí muda a etnia da personagem. As pessoas vão reclamar, a autora diz que essas pessoas são todas racistas, e que ela não dá ouvido pra racista, porque, tipo, e ela não quer que racista, ela não quer que tenha racista no público dela. Simplesmente porque as pessoas pegaram pra chamar a atenção de uma coisa que assim, que é canônico da personagem, né? Que tá lá, não tem como você negar. E ela disse que no livro ela nunca descreveu de fato que a personagem fosse branca. E tem a página no livro, assim, a apresentação da personagem no primeiro livro do Harry Potter, dando toda a descrição dela. Loira, cabelo comprido, olhos azuis, assim como foi representado no filme. Cara, isso, bom, vamos deixar o Carvalho falar aí. Deixa o Carvalho falar um pouco aí. Orvalho, isso. Orvalho de caralho. O que você chegou a comentar o negócio das cotas pra gay, assim, eu acho que a gente passou do limite um pouco disso, já fugindo um pouco da Marvel, pegando mais a DC, assim. A DC agora tá dando... Ela tem um pouco dessa linha ainda de querer vender, tipo assim, atacar esse mercado, esse nicho de mercado, assim, da justiçagem social, assim. Das minorias, né? Mas teve. Eu lembrei agora de um. Da Batgirl, assim, que foi, eu acho que é um dos títulos que mais pegou pesado com isso, assim. Que teve toda aquela questão da piada mortal. Mas teve uma época de um vilão gay que apareceu e aí travesti. Começaram a atacar. Isso, um vilão travesti. Começaram a atacar o vilão porque ele era travesti. Por ser travesti, ele não podia ser um vilão. Podia ser representado de uma forma mau caráter, né? Bacana isso, né? Tipo, bacana, muito bacana isso. É isso que você integrar, assim. É, você pegar, considera a pessoa não um ser humano, assim. Ele, porque ele é uma coisa diferente. Porque se ele não pode ser uma pessoa ruim, ele não pode ser humano. O que a DC fez na época? Eles desvilanizaram o personagem. Tá pedindo desculpa, né? É pedindo desculpa. Esse é o mundo, todo mundo. Eu não posso usar mais essa personagem. Depois dessa história. Eu acho que é um pouco pior deles serem, sabe, frouxos, assim. E aí eu volto pra Marvel mesmo, pro Ike Perlmutter lá, pro... Ah, o dono da Marvel. Pro dono da Marvel. Que é, agora que ele... O dono da Marvel é a Disney mesmo, né? Mas acho que Marvel Comics, assim. O dono da Marvel Comics, assim, separado lá do universo cinematográfico. O que eles fazem, eles... Não é que eles cedem. Eles... escutam esse nicho e eles atendem ele tentando ganhar o quê? O lucro em cima desse nicho, entendeu? O nicho das minorias, assim. Só que o Ike Perlmutter mesmo, eles dizem assim, que é um cara que ele força muito isso. Quando veio a Gwen Stacy, ele é um nome forte, assim, que fala, não, a gente tem que forçar a Gwen de volta lá. A Gwen do filme do Homem-Aranha, né? Do Andrew Garfield. Spider-Gwen. Isso. De forçar ela de todo jeito, assim. Aí, só que ele é, já é conhecido por ser misógino, por ser homofóbico, e ele é apoiador do Trump. Ele fez recentemente, assim, antes do Trump ganhar, um par de meses antes do Trump ganhar das eleições, ele fez uma doação de quanto foi? $500 mil para a campanha do Trump, assim. Isso, bolso dele. Aí, no nome da mulher, ele fez. Esses $500 mil é o limite máximo que dá para fazer doação. Uma pessoa física pode doar para um candidato. Cara, é. Dá pra dizer que esse cara é socialmente consciente, assim, é um justiceiro social? Não é, ele é um puta magnata, assim. E... só que o que ele vê? Ele vê que tem um mercado ali que eles querem dominar. O problema é que eles nunca vão dominar, porque esse povo não fica satisfeito com porra nenhuma. Exato. E quadrinho não é um negócio pra esse povo, assim. Pra você ser um leitor de quadrinho, é assim, pra você ser um leitor de quadrinho, você tem que ter a mente aberta pra tudo, assim. Tem que ter a mente aberta e tem que ter maturidade, assim. Tem que ter maturidade. A gente tá vivendo uma geração que a pessoa tá, que assim, que a pessoa tá virando adulto, assim, tá saindo da adolescência com 30 anos, assim, sabe? Às vezes nem isso, às vezes ele morre adolescente, eu vi um estudo assim, que... morre sem a maturação pra reconhecer as coisas do mundo, assim, pra assumir os problemas do mundo. E imagina uma história em quadrinhos como a Piada Mortal, assim, que é um conteúdo maduro mesmo, assim, é uma coisa pesada, séria. Né? O cara não tem maturidade pra ler aquilo ali, entendeu? E quadrinho tem que ser chocante, assim, quadrinho tem que tocar as pessoas. E pra tocar as pessoas, às vezes, ela tem que pegar pesado, entendeu? Aí, se você tem um leitor que não tem força pra aguentar o que estão passando pra ele, essa pessoa não pode ser um leitor de quadrinho. E só que a Marvel, o que acontece? Todo mundo tem direito a falar bosta. Eu tenho direito a falar bosta. Todo mundo tem direito a falar bosta, ao contrário do que muita gente força. Eles estão no direito deles de falar essas merda. O problema não são eles falar, o problema é a Marvel ouvir e levar isso mais a sério do que o leitor, assim. Eles estão perdendo o foco de quem é o mercado consumidor deles. E quem perde com isso somos nós, né? Eu, vocês. Que estamos lendo aí a frente. E eles também, né? É, e eles também, né? Porque eles não estão ganhando mercado. Eles estão. Mas há tempos nunca. Há tempos não ficava numa situação tão crítica a nível de vendas, assim. Tá perdendo a DC, caralho. Pô, falei na época da falência, na época... DC é o SPT deles, pô. Na época da... Segundo lugar pra sempre. Da falência da Marvel lá no final dos anos 90, mesmo a Marvel abrindo estado de falência, ela vendia mais que a DC. A X-Men era o título mais vendido, as revistas da Marvel vendia pra caramba. O problema era a questão da especulação que rolou nos anos 90, que, tipo, que meio que minou a editora. E algumas negociações furadas que eles fizeram de compra, de venda, né? Porque nesse período dos anos 90, a editora foi vendida e revendida duas, três vezes, né? Nisso daí as ações da Marvel perderam valor no mercado. Mas as revistas, os personagens assim, nunca tiveram tão em alto quanto tiveram nos anos 90. Só que o dinheiro não tava, as contas não estavam batendo, né? E agora tá acontecendo o contrário. Ela tem uma puta popularidade como nunca teve antes, por causa dos filmes, dos personagens aí que... nem eram muito conhecidos pela galera, tipo Homem de Ferro, Thor, Capitão América, personagem de segunda linha, e hoje todo mundo conhece. E tem essas produções milionárias aí, filme arrecadando um bilhão, só que as HQs não estão correspondendo, né? E esses filmes não estão movimentando o mercado, né? Como deveria movimentar. E essa iniciativa de criar personagens novos, além de afastar os leitores antigos, que com razão ficam injuriados com essas mudanças todas, e os caras, principalmente lá fora, né? Porque a gente aqui é periférico, né? A gente tá na rebarba do que sai lá, né? A gente tem poder de decisão. A nossa opinião, foda-se pra eles. Mas o leitor americano, o cara tá puto por causa disso. E o cara se sente que ele não tá sendo mais querido, assim, ele não é mais um público desejado ao material dado que a editora tá lançando, né? Tá promovendo. E essas pessoas estão caindo fora. E as pessoas que são os leitores potenciais que a Marvel procura não estão bancando essas vendas. Não estão bancando essa quantidade de títulos alternativos, de títulos indie, de títulos abichanados aí, então, que a Marvel tá lançando, que é, sei lá, 80% da linha dela. São poucos títulos da Marvel hoje que eles seguem uma linha mais tradicional, mais padrão, de ação, de super-heróica, assim, aí esses são os títulos que mais vendem, né? Você pega aí o título do Homem de Ferro da Riri Williams aí, que ela passou a participar antes dessa nova série, meu, tá lá embaixo, tipo, chega, tá no finalzinho do top 100, tipo, vem, sei lá, tá no, na 70ª posição, o personagem aí que teve 3 putas filmes aí, tipo, o terceiro filme é cada 1 bilhão. Foda, né? Isso, mas o filme é merda, hein? É, mas olha, é isso que eu acho complicado, assim, na Marvel, e o que as pessoas não conseguem entender. Que ninguém é contra a criação, por exemplo, a Kamala Khan. Ela tem o espaço dela, que é a Miss Marvel. Não tem? Ela tem o título dela, o espaço dela. Ela não veio. Ela tem os fãs. Não, e ela não veio simplesmente pra desbancar qualquer outro personagem. Ela veio pra somar. É isso que as pessoas, esses caras não conseguem entender. Ela não veio pra substituir, pra criar intriga. É esse que é o ponto. E uma coisa que eu já comentei uma vez, eu acho que foi até no Bar HQ, que eu falei o seguinte: eu, particularmente, se pertencesse a alguma minoria, eu me sentiria ofendido da Marvel utilizar um personagem, por exemplo, sei lá, negro, homossexual, na sombra de um personagem conhecido. Quer dizer, o que a Marvel tá falando? Olha, nós vamos ter que aposentar o Tony Stark aí, colocar a Riri Williams, porque, olha, a gente não tem capacidade de fazer um título do zero pra ela. Uma identidade nova pra ela, né? E uma identidade pessoal, uma coisa personalizada, criada do zero. A gente não tem capacidade, o personagem não tem força pra isso. É isso que a Marvel tá dizendo. Mas os caras aplaudem, os caras acham bonito a Riri Williams ser uma sombra do Tony Stark. Você tá entendendo? Eu não consigo entender essa lógica das pessoas acharem isso legal. Agora, como eu falei, nós temos ali o personagens que foram... E outra, tem como você, às vezes, eventualmente, até porque o universo, ele acaba, o universo dos quadrinhos, ele acaba sendo modificado e tal. Nós tivemos o Miles Morales. Foi um personagem que foi bem substituído. Substituiu muito bem o Peter Parker da linha Ultimate. Não foi uma coisa forçada, inclusiva. Não! Aconteceu uma saga que eu achei bacana, que foi a morte do Peter Parker, de repente surge o Miles Morales... Sabe, sem aquela coisa babaca, idiota. Eu vou dar um exemplo agora pra vocês, recentíssimo, e simplesmente não tem lógica. Se vocês leram Guerra Civil 2, a edição número 7, que tem um combate da Miss Marvel com o Homem de Ferro. Se vocês acompanham, eu fiz um vídeo de top 10 das personagens mais poderosas do universo Marvel, de heroínas. Salvo engano, eu coloquei a Miss Marvel em nono lugar. Carol Danvers. Tá? Isso, a Carol Danvers. E, porque eu sempre participei de grupos de crossover e tal, sempre fui um cara bem ativo nessa questão de combate super-heróis e tal. E nessa edição, ela tá ultra, mega poderosa. E não tem a mínima explicação de quadrinho, de contexto quadrinístico pra isso. Simplesmente falaram: olha, nós precisamos agora elevar o nível da Carol Danvers. E veja, eu só estou falando em questão de poder, né? Mas o que significa uma espécie de empoderamento da mulher, né? No sentido de, olha como ela é fodona. Então, você vê isso de forma forçada dentro dessa história, sem explicação nenhuma dela enfrentando o Homem de Ferro com a Hulkbuster. Tipo assim, e a gente sabe como o Homem de Ferro é foda, ainda mais quando ele tá com uma armadura mais preparada e tudo. E a Carol Danvers sempre foi uma personagem muito da mediana, nunca foi uma peso pesado nível Hulk, nível Thor, nível surfista, Doutor Estranho. Mas qual que é a ideia? É você criar, aumentar o nível dessa personagem sem a porra da explicação nenhuma, você tá entendendo? Para dizer, olha só, agora nós temos uma mulher que é a mais poderosa. É empoderada, né? É, empoderada. E ela é agora a mais poderosa. E veja, não é um problema de você tornar ela a personagem mais poderosa do universo Marvel. Não tem problema. A questão é como você vai fazer isso. E é isso que as pessoas não conseguem entender. A partir do momento que você critica isso, fala: ah, mas você é contra ter uma mulher poderosa do universo Marvel que seja mais poderosa. Não, seu idiota. Eu sou contra a forma que isso está sendo feito. Então é isso que a gente precisa, às vezes, deixar claro, para as pessoas não interpretarem errado e não vir com um argumento chulo, aqueles argumentos dos mais imbecis e babacas, que quando você discorda de uma coisa, você discordou de uma coisa, ele fala: ah, então você é fascista. Aí você tem que responder pro cara: bom, você então é a favor de tal coisa? Então você é a favor da morte de milhões de pessoas, né? Que foi o que o comunismo fez na China, na União Soviética, em Mao Tse-Tung, na Stalin, entendeu? Então não tem nada a ver, as pessoas não tem que parar com essa questão de chegar, principalmente essas pessoas, e rotularem as pessoas que simplesmente discordam delas. E a Marvel, ela vem só criando mais intriga dentro da indústria dos quadrinhos. Com postagens que vocês fizeram, mas que eu não tinha visto ainda, foi através do site de vocês, com a questão de selecionar o escritor pela cor da pele para escrever personagem negro. O personagem é negro, só pode ser escrito por um negro. Eu tinha visto isso num protesto de uma universidade na Inglaterra, dizendo que os alunos estavam exigindo que os livros que estavam sendo indicados pelos professores contivessem autores negros. Caras, é sério. É sério. Até, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu não sabia a cor que era o Stan Lee, cara. Eu não sabia se o John Byrne era preto, verde ou azul. E eu tava pouco me fudendo pra cor, pro estereótipo dele, físico, ou pra questão de racial, se ele era gay, se ele não é gay. Eu tô pouco me fudendo pra isso. Eu quero saber da qualidade das histórias. Então, essas pessoas, elas aplicam o próprio preconceito que elas criticam que os outros eventualmente fazem. E teve bem rapidinho, pra não me alongar demais. Eu lembro que numa discussão que teve nos comentários do meu canal, a pessoa falou, porque eu falei assim, pô, você imagina você transformar um personagem que é homossexual em heterossexual, vocês acham que esse pessoal não ia criticar, como nós estamos criticando a mudança de um heterossexual para homossexual, para agradar a pessoa? Aí o cara, não, cara, você tem que parar com esse negócio, que não existe racismo inverso, não existe não sei o quê. Eles falam, não reverem, não sei o que. Eu falei, cara, o ponto é, para de relativizar as coisas. Para de usar o preconceito ou a coisa conforme a sua conveniência. Se é preconceito, não pode por qualquer uma das partes. Não pode pelo negro, não pode pelo branco, não pode por ninguém. Ponto. Para de relativizar isso daí. Dizendo, mas ó, ele até pode falar isso. Não pode. Ele não pode falar. Você tá entendendo? Ele não pode ser escroto. Ele não pode selecionar as pessoas pela cor de pele. Não importa quem seja. Então, para. Isso que irrita, cara. Eles falam, você pode falar isso. Você não pode. Quem disse isso, cara? É uma das coisas que me deixam mais puto dentro de toda essa babaquice que tá rolando na Marvel. A criatividade dos escritores e dos desenhistas que estão sendo censuradas. O cara não tem mais a liberdade de fazer um desenho porque vai vir um retardado mental que começou a acompanhar quadrinho ontem ou que nem acompanha quadrinho, que é muito importante dizer, que na verdade vira um grupo de feministas que foi postado por alguém que eventualmente acompanha e cria aquele efeito manada pra falar merda. Né? No vídeo que eu falei do Milo Manara, as pessoas que vieram eventualmente, foram educadas, a maioria das pessoas foram educadas, mas as pessoas que vieram querer debater, a hora que eu falava, você sabe quem é Milo Manara? A pessoa não sabia, e estava querendo discutir sobre Milo Manara. Quer dizer, é uma coisa tão, tão assim, sinceramente, para mim é doença. Eu digo claramente, para mim essas pessoas, elas têm doença mental. E falo isso para qualquer pessoa que vier me acusar de ser fascista, de ser coisa, eu mando a merda, velho. Não tenho paciência pra esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa aí, se você ficar baixando a cabeça cada vez que ela vier falar alguma merda pra você, você vai estar dando razão pra ela. É muito bonito você falar, eu vou dar a outra face, eu vou ser pacífico, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você é o caralho. Se esse cara vier falar merda pra mim, vai ouvir merda também. Vai ter que aprender que aqui é assim. Entendeu? Eu fico puto com esse tipo de coisa. Primeiro, né, que não é... Não existe racismo reverso, né? É reação do oprimido, né, que eles falam. E segundo... Não, reação do oprimido. Não é a reação do oprimido. Ele pode cagar na tua cara, pode te bater, pode te xingar, pode te esculachar. E, assim, mas você tem uma dívida histórica com ele. Ele tá no direito... A dívida do caralho. A dívida do cu dele. Desculpa eu colocar um parênteses aí. A dívida é o caralho. Sabe, esse negócio de dívida é o caralho. Qualquer um que acompanha, que conhece um pouquinho de legislação, sabe vamos dizer assim, dívida, seja de que forma for, de âmbito criminal, do âmbito civil, ela não se transfere. Não passa, né? E não vem falar que ela não passa. E não vem me falar de dívida histórica, que seria uma outra questão filosófica, que também não cola. Essa porra não cola. Ninguém tá negando que existe a porra da merda, da estupidez do racismo. Não, mas ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha só. Antes do racismo, do preconceito, que sim, existe, sim, ninguém nega. O preconceito social, ele é muito maior do que o preconceito racial. Isso eu posso falar de boca cheia, e é uma questão óbvia, que você constata isso no dia a dia. Pega a porra de um negão, bota ele com 1 milhão no bolso, com um carro fodido, dá um status pra ele, e você vai ver o tanto de racismo que ele vai sofrer. Claro que ele pode, sim, eventualmente sofrer racismo, ninguém tá negando isso, mas a posição social do cara, ela vai dar outro tratamento pra ele. O preconceito, ele vem principalmente da questão social. De, cara, eu sou um paga-pau, por exemplo, do Usain Bolt, cara. Eu sou um paga-pau dele. Você tá entendendo? Muitas pessoas são paga-pau do Bolt. Agora você tira tudo que o Bolt conquistou e bota ele como um, sei lá, um jamaicano ilegal que tá trabalhando aqui no Brasil. De gari. Camelô. Vai mudar ou não vai mudar a sua visão sobre o cara? Vai. Por quê? Porque é uma questão social, não é uma questão simples de cor de pele. Colocando mais uma vez, não estou dizendo que não existe racismo. Eu estou dizendo que é muito mais contundente o preconceito social do que o preconceito racial. Então é muito mimimi, muito chororô, em vez de pegarem aí e criarem vergonha na cara e ficar pedindo migalha, que fossem correr atrás das coisas aí que realmente faria a vida mudar, sabe? A questão social realmente precisa ser trabalhada. Agora tem que parar um pouco com esse mimimi também. Cara, a gente falando nessa coisa, sabe o que me lembrou? Rapidinho. Vocês conhecem o canal do colecionador, lá do Alexandre Allen? Sim, ele é daqui da minha cidade, pô. Ah, ele é daí também? Você é do Paraná, né? Sim, ô. Sim, ô, capaz, aqui é o maior nicho do YouTube por habitante. E vocês viram que derrubaram, né, o canal do cara, né? E foi justamente na época que ele começou a criticar essas coisas também que a gente tá falando aqui, né? De mudança de etnia e essas mudanças que estavam ocorrendo nos quadrinhos da Marvel, né? Ele gravou um vídeo que ele até citou o texto nosso lá do Contra, da Gigi Williams, lá da Era Negra dos Quadrinhos, e o pessoal caiu bastante pau em cima dele, né? Foi. Ele meio que desanimou também disso daí. Até porque realmente, cara, você acaba vendo opiniões tão estúpidas que você acaba, sabe, meio que abandonando o barco, assim. É que no caso dele, ele sempre foi um pouco polêmico, né? Ele falou outra vez do Penadinho lá, que era... Esse serviço para a fé cristã, né? Ou o Neymar, o vídeo. esse é um vídeo que se tornou lendário. Então, na verdade, ele já era um cara que vinha de opiniões aí... Um tanto contestado, né? Já era avisado, e aí vamos falar, mas são coisas um pouco contestáveis, assim, né? Ele tem todo o direito, obviamente, de falar, mas a partir do momento que ele tá tornando isso público, ele vai ouvir respostas, né? Qualquer tipo de resposta, né? Igual a gente tá tendo agora. Exatamente. Eu, infelizmente, não por ser o meu canal, até porque eu dou liberdade e não excluo comentários. As pessoas têm a visão delas de poder opinar, e se obviamente se a pessoa vier com ofensa, eu vou mandar tomar no cu. Ponto. Entendeu? Então eu não vou ficar de, ai meu Deus. Eu achei engraçado, mais um parênteses aqui, desculpem. Veio uma menina e me xingou de tudo que é nome. Não sei qual era o tema do vídeo que eu fiz, ela me xingou de tudo. Eu mandei a menina se fuder, mandei pastar dela. Nossa, é assim que você trata os seus inscritos? Eu falei, cara, você tem problema. Eu falei, você tem problema, não tem? Pô, o que você tá achando que eu sou quem, filha? Eu sou simplesmente um cara que tem um canal no YouTube aqui, eu não tô me achando ninguém, eu não sou mais do que ninguém. E se você vier falar merda pra mim, você vai ouvir merda. Eu falei, então, deixa eu ver se eu entendi a tua lógica, o teu raciocínio. Você tá vindo me xingar. Eu respondi você. E você tá se sentindo vítima? É uma inversão, uma doença, velho, que é foda, velho, é foda. É, igual eu tô falando pra vocês, sim, em off, né? Do fã do Bolsonaro, que me encheu o saco nos comentários lá do blog, porque, pô, mas achei que você era de direita. Como assim você vai voar com o Bolsonaro? E aí eu mandei o cara dar o cu lá pro Bolsonaro lá, chamei o cara de bichona, de um monte de coisa. Ele, gente, um leitor a menos pro seu blog falido. Ah, que foda, velho. Eu vou me pautar pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas pensam, que eu penso, ou que as pessoas acham que eu devo me importar, que eu devo falar, que eu devo pensar, que eu devo escrever. Caralho, assim você não pode baixar a cabeça pra ninguém, essa que é a verdade. Você tem que, tipo, ser... Você tem que seguir os seus valores. Se você acha que, tipo, que aquilo é certo, foda-se, você vai fazer, você vai falar e arca com as consequências. Agora, eu acho que nem não dou nem valor nem pra essa censura. Se as pessoas tentam, essa patrulha tenta fazer um querendo censurar o outro, e muito menos também essa coisa de autocensura. Tipo, ah, eu não vou falar isso porque sei lá daqui que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão dizer, né? Não, eu acho que, obviamente, dependendo de alguns temas, você tem que ter uma polidez na hora de abordar para não criar uma... Não, eu nem diria que não é para se queimar, eu acho que é para você não criar uma interpretação dúbia. Eu acho que é interessante, às vezes, você deixar as coisas bem claras, assim, sabe? Como eu já fiz aqui, falando, olha, ninguém é contra tal coisa, você tá entendendo? Só que você, às vezes, eventualmente discorda de um ponto e não necessariamente você vai simplesmente se tornar um extrema direita, você tá entendendo? Então, eu acho que é bem importante a gente sempre ser bem lúcido e claro no que a gente argumenta, pra exatamente não levar um rótulo, né, um rótulo, alguma coisa, porque a partir do momento que você dá munição para essas pessoas, elas vão ter uma base argumentativa para poder te xingar, para poder te falar, pra poder queimar tua reputação. Exatamente, vida. Você tá entendendo? Entendeu? Então, assim, é sempre importante deixar claro o que se está questionando, o que se está falando, para essas pessoas não terem como desvirtuar o que você está dizendo. Porque se você falou A, a pessoa entendeu B, o problema é da pessoa que entendeu B, não é o que você falou. E a gente sabe o tanto de coisas que essas pessoas fazem, a distorção, a inversão de valores que elas têm, né? Enfim. Então é realmente complicado. Eu, por exemplo, acabei de criticar o Bolsonaro, você mesmo acabou de falar, apesar de que eu acho que ele tem coisas boas, eu, por exemplo, sou a favor do armamento, só para dar um exemplo de uma coisa que eu concordo com o Bolsonaro. Assim como concordo com coisas... Sim, assim como concordo com coisas... O cara não é um messias, né, como as pessoas pensam que ele é. Sim, mas eu por exemplo, concordo com coisas da esquerda, concordo com muitas coisas da esquerda, cara, Eu sou a favor, por exemplo, de maior liberdade aí para os homossexuais, os transexuais terem o direito, por exemplo, que muita gente foi contra a operações de mudança de sexo no SUS, porque é dinheiro público para mudar sexo, olha que ser vergonhoso, quando é um caso muito mais, é um caso mais sério, é um problema de um transtorno, né, da pessoa não se aceitar no corpo, leva uma taxa alta de suicídios, isso é claro, isso é, pelo menos na minha visão, né? Tem uma taxa muito alta de suicídios. O transexual não é um homossexual, é um outro caso, é diferente. Mas enfim. Eu já trabalhei com um transexual, já trabalhei assim, tipo, colega de sala, né? E tava passando por todo esse processo de transição. A gente, assim, é só você conhecendo uma pessoa dessa, você se dá conta na dimensão que é, né? Mas eu não sei, assim, tipo, se você fazer legislações específicas para uma classe social, um benefício específico para aquela classe social com recurso público, é válido, assim, eu tenho minhas ressalvas aí quanto a isso. Eu acho que é discutível, mas nesse caso eu acho que é uma questão até de saúde pública, tendo visto a quantidade de suicídios que tem, né, nesse grupo de pessoas. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, eu concordo com algumas coisas de um lado e concordo com coisas do outro. Mas é interessante a inversão e a dimensão que as pessoas dão para as coisas, né? Por exemplo, esse caso do Bolsonaro que está sendo processado pela aquela louca, daquela Maria do Rosário, defensora de estuprador e de bandido. Eu queria entender qual que é a lógica. A mulher chamou o cara de estuprador. Ele falou que não estupraria ela. Ou seja, isso no direito penal a gente chama de retorsão imediata. É quando a pessoa te ofende e você imediatamente ofende ela. Ou seja, seria basicamente... exatamente, seria um 0-0, né? Seria um 1-1. Então, a pessoa não poderia processar você e você não poderia processar ela. Existe isso, sabe? Então, é chamado de retorsão imediata. Só que as pessoas simplesmente esquecem do que ela falou pra ele. Eu não consigo entender esse tipo de raciocínio. Mas peraí, por que que ele falou isso? Vamos contextualizar. Não, ele falou isso porque ela estava defendendo o Champinha e que um estuprador, vagabundo, um doente mental, enquanto o Bolsonaro estava querendo diminuir a menoridade penal, a maioridade penal, desculpa, e dela chamou ele de estuprador, ela chamou ele de estuprador, ele falou que não estupraria ela, e ele tá se fudendo, e ela tá tudo ok, ela tá tudo bem. Ela pode chamar ele de estuprador porque ela é mulher. Ela assim? Tem a cartinha lá do bingo da opressão, né? Cara, isso não existe! É isso que eu tô falando, não pode relativizar as coisas. Não pode. O que ela falou tá errado? Tá. E o que ele falou pra ela tá errado? Tá. Então os dois estão errados. Então tem que parar com essa porra aí de achar que um pode fazer uma coisa e o outro não pode. Quando a gente tá diante de uma mesma situação, sabe? É foda, velho. Eu sei que a gente tá passando. Infelizmente, a gente tá conseguindo reverter isso daí. E só que o único problema é que a gente tá revertendo e pra um lado que seria o outro extremo. Esse que é um certo problema também, né? Mas ao menos esse pessoal aí já não vai conseguir mais ficar muito tempo aí cacarejando aí. Para os quatro ventos, não. Não tem todo o espaço que eles tinham, né? Ah, não tem mais. O Obama cai fora que as coisas vão... Ah, aos pouquinhos as coisas estão melhorando, né? Mas, ô, Orvalho, você que tá meio sumido aí, tá por aí? Tô. E aí, qual que é a sua opinião em relação a isso? Da questão da Marvel, da indústria de quadrinhos em geral, assim, tá se dobrando as feminazes e os direitos sociais? Como o Benji falou, não tem problema. Inclusão não é o problema. O problema é a Kamala Khan Miss Marvel. O problema é a qualidade. O problema é qualidade. A Miss Marvel é uma revista excelente, o artista é ótimo. Aquela mulher doida, a mãe é meio doida, não vou muito com a cara dela, mas ela escreveu umas coisas muito boas lá. Esse da Miss Marvel, ela fez um. A Weasel, a GW Weasel. Ela, sei lá, GS Weasel, alguma coisa assim. Willow. É uma gorda muçulmana branca. É muito estranho assim, bicho. E ela escreve bem. Mas você não pode falar gorda. Você não pode falar gorda. Nossa senhora. Eu peso 130 quilos, velho. Eu posso falar. Eu sou gordo. Eu posso chamar todo mundo de gordo. Se alguém falar que eu não posso chamar os outros de gordo. O astrólogo tá no lugar de fora dele. Isso é como que é mesmo? Como que é? Retorno do opressor? Não, como que é? Reação do oprimido. Não, mas aí no caso você tá no seu lugar, no seu local de fala. Você tá no espaço no seu local de fala, porque você é gordo, você tem a vivência do gordo, você pode falar de gordo. E ninguém pode falar porra nenhuma pra te contestar. Eu não posso falar porque eu não sou gordo. Então eu não sei o que o gordo passa. Aquela baleia lá, aquela gordosa lá da mulher que ninguém sabe o nome, a Willow. Ela escreve bem. Então, foi um negócio bom. Foi uma revista bem feita e conseguiu chamar a atenção, assim, numa época que é mais o que tava precisando mesmo, assim, de um título novo, de personagens novos, assim. É sempre a mesma coisa, Wolverine, Homem-Aranha, Vingadores, sempre a mesma farinha, então ela veio num bom momento, assim. Ainda mais que eles estavam querendo socar aquela merda de Inumanos, né? Ela é uma inumana, né? Acho que a única coisa que deu certo em tudo isso foi ela. Fora isso, tem o quê? Tem aquela... A Thor Mulher, eu achei legal a revista, não achei ruim. Eu acho que foi bem escrita, a personagem ficou bacana, tudo. Tem aquele viés da Jane Foster que tá doente, eu achei bacana também. Pô, tá muito bom o Thor. Eu tô gostando. A nova Thor, né? Eu gostei. Só que varreram com o Thor original também, né? Agora que ele agora que tá voltando, mas vamos ver, né? O que vai dar disso daí também, né? Ou não, porque do jeito que as coisas, acho que agora é um bom momento pra você largar a Marvel de vez e ver o que tá rolando na DC, bicho. Mas, ó, é tipo a Madeus Show, quando... Aí entra um pouco mais do Hulk, é uma área que o Bedinho acompanha, acho que com mais gosto, assim. Não sei se você chegou a ler aquele Run do Hércules lá do Greg Pak, terminou ruim, assim. Mas foi muito bom, assim, eu achei muito, muito bacana, assim, e o Madeus Show... Eu gostei pra caramba do personagem, assim. Não, foi ótimo. O run dele de dentro do Hércules, cara, é divertidíssimo. Eu adorei ele como sidekick do Hércules, e depois ele como príncipe do poder. ficou muito bacana. Acredito, uma série super divertida, descompromissada, mas no Hulk, não é por isso que você for no personagem, não tem nada a ver. Não tá funcionando, velho. Sei lá, é muito pimpão. Não, porque eles, é o Vingadores da Costa, assim. É o Vingadores da Costa. Tem o... Eu não sei como eles não chamaram o Red Wolf. O Cota Avengers. O Red Wolf tava numa imagem promissional, não tava? Hã? É, o Cota Avengers. O Red Wolf lá, o índio não, vermelho lá. O Red lá. Wolf tá naquele sinal. Pai Avengers, que é o título SJW declarado, assumido da Marvel, né? É o Gavião Arqueiro e o Red Wolf na estrada, indo combater os problemas sociais, atender as minorias, e tudo. Uhum. Ah, é, então, tem essa daí, mas... Eu pensei que ia estar no Vingadores, porque assim, a linha que eles estavam fazendo dos Vingadores ia ser totalmente cota. O Homem-Aranha Negro, a Muçulmana, o Nova é Latino, né? Não tinha ninguém, não tinha hétero, cis, homem, não tinha. Não tinha hétero, cis, branco, o Android, virucudo. Não tinha nada assim, tinha até Android. E o Frank Shaw, eles pegaram, tipo, pegaram um personagem que era bacana assim, e pra cumprir a cota jogaram nessa merda do... desse negócio dele virar o Hulk, assim. Isso foi uma cagada fenomenal, assim. Isso foi uma bosta completa, assim. Então acho que fora a Miss Marvel, por que que a Miss Marvel deu certo? Por que que a Thor deu certo, assim? Porque tá sendo bem escrito, sabe? E tá. A Justiça Social não é o foco. Pô, entendeu? É assim, diferente, velho, das outras séries, assim. Ah, na Thor, principalmente. Ah, ó, quando... A Thor é totalmente feminista. Não, mas quando... Ela diz, não, é assim, na hora que ela tá lutando, ela dá um discurso lá. Isso, então, isso que eu ia falar. Assim, ela já teve umas coisas assim que me incomodou, até num diálogo que ela teve com o Absorvente, que foi totalmente desnecessário. Mas a história em si, é como assim, é o que o Orvalho falou aí. A história, ela não é com foco nisso. É, ela é usada, infelizmente, pontualmente, abordando esse tipo de coisa. É, mas ela não é exatamente o tema, o centro da história dela. A história, né? Não é o empoderamento feminino, nem nada do tipo, né? Mas não, não é. Não. Super-herói. Só que tem essas coisas que incomodam. Só que incomoda. Esse negócio, aquele diálogo foi tipo totalmente desnecessário. Tipo, pra quê, cara? Sabe? Parece que... Ah, é isso que eu tô falando, sabe? Parece que eles... Não é simplesmente querer quebrar paradigmas, querer afrontar o patriarcado que está estabelecido, é simplesmente criar uma polêmica. Eu sempre comento sobre a postura dessas pessoas, que ao invés delas unirem, elas causam uma cisão. Destroem. Em vez delas... Não, é uma forma burra de buscar apoio e buscar compreensão das pessoas. Porque ao invés... delas irem, vamos dizer assim, se articulando de forma moderada, plantando ideias interessantes na cabeça das pessoas, elas vêm com radicalismo e as pessoas vão criar uma resistência e vão ficar putos da cara com isso, sabe? As pessoas vão falar, porra, aí é uma personagem, pra que falar isso? Ah, não quero saber mais. O pessoal fica puto, porque essas pessoas, elas criam uma cisão, elas criam sempre um lance de impacto, de querer chocar, de querer causar, e isso é um grande problema. É o que a gente fala no contra lá. Desculpa, eu vou aproveitar esse gancho pra... É um negócio assim que eu já notei faz um certo tempo, assim. É um pouco longo, mas acho que eu bate bem nesse ponto, assim. Qual que é o problema da justiça social, assim? O maior problema mesmo, assim, é que você tem um problema real, você tem um problema com minorias, assim. Tem racismo, tem atos sérios de racismo, assim. Quando eu digo atos sérios, são coisas que são realmente racismo, entendeu? Uma pessoa se demitida por ser uma pessoa negra, entendeu? Não digo qualquer merda, assim. Isso é racismo, isso é um problema. A cor dela, ou porque você sabe de alguma coisa. Ou que nem aquela... Que nem aquela doida começou a gritar que a funcionária era macaca lá no shopping, sabe? Isso daí é um extremo, entendeu? Isso é um problema de racismo que deve ser combatido, assim. E tem a mesma coisa, tem violência contra homossexuais, assim, que são, assim, violências, tipo, exclusivamente pelo ato da pessoa ser homossexual. Porque eu já conheci, assim, a gente já sabe muita história, assim, de gay folgado, assim mesmo, que o cara já sai pra arranjar confusão também. Mas, assim, já tem de tudo. Tem, E a bicha é barraqueiro mesmo, assim. Existe isso. Existe isso, mas tem um problema maioria mesmo, assim. Eu não vou dizer estatística, eu não sei, teoria, assim. Mas tudo isso tem um problema sério, e esse problema precisa ser resolvido. Quem que tem que resolver esses problemas, assim? Teoricamente são essas pessoas aí, a justiça social tem que levantar esse problema. Isso. E aí eu fico. E aí falam, a gente não teve nenhuma melhoria, assim. Eu era um jovem já consciente nos anos 90, assim. Eu lembro que eu não era homossexual, mas assim, eu via que pra uma pessoa homossexual os anos 90 foi terrível, assim, foi uma merda. Até eles tirarem o homossexualismo da lista de doenças, sabe? Da psicologia, da psiquiatria. E todo o preconceito que eles sofriam e todas aquelas coisas lá. Anos 90 foi um inferno, não dá pra dizer que não melhorou as coisas. E aí eu lembro daquele filme Filadélfia, assim. Eu acho que foi. Pra mim, assim, eu acho que esse foi a coisa. Acho que esse foi o trabalho mais importante de integração, assim, de consciência social. Porque você via o Filadélfia, assim, do Denzel Washington, o Hanks lá. Os caras não eram perfeitos, eles eram humanos, você criava uma empatia com eles tinham problemas reais, assim. E tudo era trabalhado bem, assim. Então você criava uma empatia, assim. Você não precisava se colocar naquela situação. Entendeu? O filme era bem complicado, eles não eram. Eram bem caracterizados. Isso, tudo. E os personagens homossexuais, assim, eles não eram perfeitos mesmo, assim. Eles tinham problemas e todo mundo podia se identificar. E eu acho, assim, que muita coisa foi conquistada, assim, por essa consciência que veio, tipo, desse filme e algumas outras coisas que vieram juntos também na época. E essa, isso daí que é a empatia. Primeira coisa, se você quer combater o preconceito, você tem que criar empatia. Que raio de empatia que essa geração da justiça social tá criando? Não tá criando empatia, tá, é o negócio da lacração, entendeu? Elas estão lacrando, entendeu? Ela tá lacrando. Então você não cria empatia, você não pega aquela pessoa que é preconceituosa e tá jogando uma ideia nela, entendeu? Pra mudar, você tá fechando ela. Isso, então é o que o Beijinho. Isso, é o que o Bedin tá falando. Você não cria o que acontece? Todo esse movimento, assim, que tá vindo meio radical agora, é uma resposta desse negócio da lacração, assim. Tá todo mundo lacrando e ninguém tá se lacrando, tá criando um rapport, assim. Então, ganhando like, não tem um rapport. E aí a Marvel agora é isso, entendeu? A Marvel de agora é isso. É, voltando pros quadrinhos, assim. Vou pegar duas histórias, assim, aí voltar. É mais por causa do preconceito contra os negros, assim. Duas histórias que. Dois personagens que vieram, assim, tentando tentando vender os quadrinhos pro meio. Pro meio do afrodescendente, assim, americano lá. Que é o. Isso, lá nos Estados Unidos. Pantera Negra. E o Jon Stewart lá, o Lanterna Verde, do Neil Adams, assim. Você pega a origem do Lanterna Verde, do Pantera Negra, pô, é um negócio bacana, um negócio trabalhado, assim. O cara é um rei, é uma nação negra, tecnologicamente avançada, o cara é fodão, é tudo fodão, assim, entendeu? A nação que nunca foi invadida. É a nação mais tecnológica do mundo, né? É o país mais avançado tecnologicamente do mundo. Exatamente. Pantera Negra é um cara fodão, assim, entendeu? Até no cinema os caras conseguiram. Eu não sei se eles reproduziram. Acho que um Pantera Negra do filme lá, ele podia ter ficado mais foda pra equilibrar com os quadrinhos, assim. Só que assim, ele vende orgulho. Vamos ver o que eles vão fazer também, né? Isso. Aí assim, ele não é um cara chorando, não é um cara reclamão, assim. Ele é o cara foda, é o cara que põe. Tipo. O pinto na mesa. Isso, põe a mão na massa, mas o pinto na mesa também. Tem a origem do. E aí, como em outro podcast já o Adriano falou, do Neil Adams, né? Do. Jon Stewart. Da origem do Jon Stewart. Que é uma porra escrota pra caralho, é uma merda total, assim. É o Hal Jordan sendo escrotizado o tempo inteiro pelo Jon Stewart, porque o cara é branco e ele não entende as condições do negro, assim. A mesma coisa que o. Aquele arco que eu gosto. Do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde lá, deles no pé na estrada e tudo, Neil Adams, Daniel Neal, assim, sabe? Só que. é muito, muito, muito pior, porque o cara passa a revista inteira reclamando do Hal Jordan porque ele é branco, assim. Então você nunca entende nossos problemas, não sei o quê. E ele é assim, ele vem aquela coisa de ser fodão e tal, só que ele tá sempre reclamando. Entendeu? Aí tem o negócio. A única coisa bacana lá é dele não usar máscara, assim. Quando o Hal Jordan fala, não, você tem que usar uma máscara pra esconder sua identidade e tal. Ele fala, não, foda-se. Eu sou fodão, sou John Stewart e vou andar sem máscara. O bicho é até Pantera Negra mesmo, assim, na revista, se não me engano. Ele é Pantera Negra mesmo, lá do Ativista e o cara é quatro, né? Assim. Do movimento. E a revista inteira é o bicho reclamando. É tipo, ele é o justiceiro social mesmo, assim. É muito, muito, muito chato, assim. Excelente, excelente exemplo esse que você deu, cara. É isso que nós estamos falando, a questão de abordagem. Fizeram o Rei de Wakanda, que é um cara que você passa a respeitar e você fala, esse cara é foda. E nós temos do outro lado, pelo menos se faltando na origem dos personagens, a porra de um mimizento. De um cara que só sabe reclamar. Um cara que... Você tá entendendo? É isso. Ó, quem acompanhou o Jonathan... O Vingadores do Jonathan Hickman... Foda pra caralho. Velho. Cara, os dois, ó, eu pra mim, na minha opinião, os dois personagens mais fodões de todo o run do Jonathan Hickman foi exatamente o Pantera Negra e o Namor. A melhor parte de longe, cara. De longe, cara, o diálogo, as tretas dos dois é tudo muito foda. E por algum momento você olha e fala, coitado do Pantera Negra, o contrário, você fala, você pensa assim, cara, esse cara ele é muito foda. Esse cara dá medo, velho. Puta também. Você fala, né? Filho da puta. Ele fala, meu, eu não quero nem chegar perto do pau desse cara, não. Fala, meu, não quero. É bem isso mesmo, cara. Quer dizer, é tudo uma questão de abordagem, de você saber fazer, saber construir uma história. Então, porra, cara, por que a Marvel, agora até que lançou o título do Luke Cage, mas é um título meio canastrão, na minha opinião, mas assim. É só querer investir, cara. Tem muitos personagens que já existem, que estão já até, eu diria, estabelecidos dentro da cronologia da Marvel. Não que não possam criar outros, devem criar outros, mas eu tô falando, porra, cara, você já tem, a Marvel já tem personagem massa, mas simplesmente, tipo, né, não sabe trabalhar com esses personagens. Então, isso é um problema muito sério. E a questão da abordagem que você mencionou, cara, foi sensacional. É, é o que eu falei no texto lá da Era Negra, né? Essa questão de... Eles já têm os personagens... Não, a Marvel tem o primeiro super-herói negro, que é o Pantera Negra. Ele tem o primeiro herói negro que tem uma revista própria nos Estados Unidos, que foi o Luke Cage. Eles têm a primeira super-heroína negra a ter relevância, que foi a Tempestade. Ele tem o Blade, que teve 3 filmes com Wesley Snipes, assim, que foi o que deu o pontapé a essa onda de filme de super-herói que tá rolando até hoje. E os caras, tipo, relevam esses personagens todos a segundo plano, e aí pegam os personagens principais que eles têm, os maiores ícones que eles têm, que são Homem-Aranha, Capitão América, Wolverine, Hulk, Homem de Ferro, Thor. E pegam os caras e substituem todos eles, ou deixa eles a segundo plano, pra colocar personagens representativos usando a identidade desses caras pra... Fica intuído de fazer as coisas da forma mais fácil, né? Que é usar o nome daquele personagem estabelecido pra se promover. Isso. Exatamente. É usar a sombra. Você tá... Cara, é humilhante isso, velho. É a mesma coisa falar assim, ó... Olha, velho, você não vai ter condição de fazer isso, então vai atrás daquele cara lá que sabe se conseguir alguma coisa. Fica na aba dele lá que... Você vai ser alguma coisa. É igual o Liefeld falou uma vez no Twitter, que quando ele tretou com o Scott Snyder há uns anos atrás, ele falou assim: meu, quem? O Rob Liefeld. Ah, tá. É o Liefeld. Liefeld é que quando era moleque, eu quando lia o formatinho da Abril, eu sempre falei Liefeld. Pra mim, Liefeld até hoje. É que nem eu com uma época agora eu aprendi, eu falava X-Men. Mas enfim, vai lá. Eu falava X-Men, né? Era o Rob Liefeld. Liefeld na X-Force. Ah, enfim, o Liefeld na X-Force, né? Não, cara, o Liefeld no Twitter, ele tava batendo boca com o Scott Snyder, porque o Scott Snyder tava se gabando lá porque ele era fodão, porque ele era o escritor cabeça do título do Batman, que ele era o fodão da linha, que não sei o que. Aí o Liefeld chegou e falou assim: não, amigo, é o seguinte, não tem essa de escritor principal, porque você é o escritor principal da linha do Batman. O Batman vende, o título mais vendido da DC não é por causa de você, causa do Batman, é do nome do Batman. Qualquer cara que estiver escrevendo ou estiver desenhando o time do Batman, vai garantir aí que ele venda 70, 80 mil exemplares por mês. É a mesma coisa esse time da Marvel. É, o título Homem de Ferro, Iron Man, Spider-Man, Hulk, Capitão América ou qualquer um desses, Wolverine, por si só ele já vai ser o título mais vendido da Marvel. Independente da identidade de quem estiver, quem for o alter ego ocupando o posto naquele momento, né? Só que, assim, você vai colocar esses personagens de forma chutada, né? Igual foi com o caso do Marvel Show, né? Que teve um reboot, né? Acabou Guerra Secreta, quando voltou o título, já substituiu o cara, o banner subiu, eles deixaram pra contar depois essa história. E com outros personagens também, né? Ou tipo o Miles Morales, agora ele é o Homem-Aranha de Nova York, ele é o Homem-Aranha que a gente era acostumado a ver o Peter Parker. Ele é o Homem-Aranha que é um moleque, que é tímido, que tá na escola, que é fudido e que passa pelos problemas, e o Peter Parker é o Tony Stark. O Tony Stark tá meio lá e cá também. Tipo, por conta dessa coisa de eles quererem afirmarem esses personagens novos, né? Esses personagens de etnias. E enquanto isso, eles têm os personagens foda deles que eles poderiam estar usando, eles poderiam estar criando personagens novos, e não fazem isso. Tipo, não fazem por questão. Porque eles querem seguir a fórmula mais fácil, né? De dar importância, de dar destaque, e falar: olha só, nossos personagens principais aqui é um negro, é uma mulher, é um latino, é um coreano. Olha como a gente é representativo. E o importante de novamente frisar é que a questão, novamente, é o que eu já até comentei antes: se nós, nerds, ou qualquer outra pessoa, já chiamos por conta da mudança de um uniforme, a volta da Gwen Stacy, por exemplo, né? Isso já causou um rebuliço. Não quer dizer que você é contra o sentido. Não, você é preconceituoso, não contra. Que você é preconceituoso porque houve a mudança na etnia de um personagem. Você simplesmente quer que aquele personagem que você aprendeu a gostar, que você aprendeu a acompanhar suas histórias, você acompanhou o desenvolvimento dele, ele seja retratado da forma que você conhece. É simples. Como o vídeo que eu fiz do John Constantine, falando dos Novos 52. Tudo bem que os Novos 52 é uma nova realidade. Mas aquele John Constantine, que numa história totalmente nada a ver, ela tem um mote X, e daí ele coloca umas coisas de pano de fundo, assim, para movimentar um pouco a trama, mas que não tem relevância nenhuma para a história principal, que é o John Constantine mexendo com o homem na rua. Ai, nossa, seu pedaço, esse cara. Esse gatão, tipo... Velho, eu não curti esse tipo de abordagem, porque o John Constantine, que eu aprendi a gostar, a curtir e tudo mais, ele não tem essa postura. Ele não age dessa forma. E daí eu volto para outro exemplo. A gente pega o Meia-Noite, do Altorte, que é um personagem homossexual, ele junto com o Apolo. Se ele falar, ô gatão, ô, quero dar para você, eu vou achar legal, cara, porque é do cara, é da personalidade dele. É da característica dele. E o Meia-Noite, cara, é um dos personagens mais legais, cara. Porque ele é. Primeiro que ele usa uma roupa assado, né, velho? E o cara é muito comédia, ele é bruto, velho. Ele é muito, muito ignorante, violento. Né, não, ele é ignorante, ele é bruto, ele é violento, o cara é ogro. É um cara que dá bunda, né? Você viu? E ele é homossexual. Não. Então ele tira esse estereótipo de que o cara é um gay afeminado, que é um baitolão que só faz escândalo. É um estereótipo, né, Duque? Não, cara. O Meia-Noite é um cara fodão, velho. Todo mundo tem medo do cara. Você tá entendendo? Então é isso que as pessoas precisam entender. Que não é porque você não gostou de uma mudança que você tem preconceito com ela. Que você odeia o substituto ou alguma coisa assim. Não é assim que funcionam as coisas. Sabe? As pessoas não conseguem entender isso. Então quando a gente tá falando das minorias que estão sendo colocadas no universo Marvel, o problema não são as minorias em si, não é. Esse não é a porra do problema. é a forma que isso está sendo feita, os personagens clássicos sendo jogados para debaixo do tapete, sendo considerados agora irrelevantes. Ah, foda-se os fãs antigos. Cara, a Marvel tinha que fazer um trabalho, na verdade, de construir uma união entre fãs antigos. É isso que eu falo. Eu não consigo entender essa necessidade de cindir as coisas, de dividir. Por que que não mantém os personagens ali, os clássicos, nas suas histórias? Não que eles não precisem ter mudanças, eventualmente vai acontecer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo você incorpora esses personagens novos, personagens que sejam de minoria ou qualquer outro tipo de personagem, e você cria uma união entre esses personagens, e não você simplesmente substituir, varrer para debaixo do tapete os personagens clássicos. Que é óbvio que os fãs mais antigos não vão concordar e não vão gostar, porra. É assim, integrar, mas também assim, tem que ter um critério, né? Não pode perder a linha, né? Por exemplo, se pega a linha toda da Marvel que ela tá lançando hoje, que ela são uns 80, 90 revistas, mais ou menos, a maioria delas ou é revistinha infantil, ou é revista indie, com traço indie, com narrativa indie, ou é revista de romancinho, ou é essas revistas aí de personagens inclusivos, com umas histórias, puta histórias de retardado do caramba. E são poucas histórias, assim, que se passam no universo Marvel, assim, que dão continuidade ao que você lia, assim, que tipo, tenham, se assemelha, assim, a alguma coisa lá atrás. Até falar do Marvel Now, né, que depois do AVX, que foi o, acho que foi o melhor relançamento que a Marvel fez recentemente. O último relançamento bom pra mim foi quando saiu o Vingador do Hickman, saiu o Superior Spider-Man, saiu o Uncanny Avenger. Mas aí eu vou discordar, apenas de certo ponto, assim, porque a questão que a Marvel sempre, a Marvel, não só a Marvel, mas como a DC também, elas sempre fizeram esse lançamento de enxurrada de títulos irrelevantes, cara. Não, sim. Se você pegar personagens, por exemplo, Sonâmbulo, cara, vocês conhecem o Sonâmbulo do então, o Sonâmbulo já teve título mensal, velho. Cara, é isso que eu tô falando. Então, tipo assim, na verdade, eu diria que o problema aí não é... Claro que é um problema, se você analisar, ele é um problema sim. Mas a questão maior é a equipe criativa não ter qualidade. Então, as equipes criativas, elas têm que ser melhor selecionadas, ter pessoas de melhor gabarito, de mais nível para escrever as histórias. Você coloca, por exemplo, vamos falar sério. Quem era o Gavião Arqueiro? Ele sempre foi um personagem secundário. Sim, ele teve título próprio, foi o líder dos Thunderbolts, já foi o líder dos Vingadores da Costa Oeste. Tudo bem, ele tem a sua importância, mas sempre como um personagem inserido dentro de segunda linha, terceiro, diria até. Inserido dentro de grupo. Ele é o Aquaman, basicamente, dos Vingadores. Mas, assim. Menos que o Aquaman ainda, cara. Ele eu acho que até menos, verde, cara. Eu acho que até ele é o Aquaman dos Super Amigos nos Vingadores. Se bem que é o Aquaman. Não. E aí o que acontece? Aí você põe a porra do Matt Fraction pra escrever o personagem junto com o desenhista lá. O David Asher. Que desenha pra cara. Nossa, o cara desenha muito, cara. Você põe esses dois caras, o que acontece? Você tem um puta título de sucesso. Agora tinha o Fraction também, né? Era o Fraction, o David Asher e o Ed Brubaker no começo, né? Exato, aí ó, porra. Série mais clássica do Punho de Ferro. Sim, eu, na minha opinião, é a melhor fase do Punho de Ferro. Tem a fase do Chris Claremont, né, que iniciou o personagem e tal, e que é bacana também, mas eu acho assim a fase do Flash com o Brubaker ali a fase mais interessante do personagem. Então, no final das contas, resumindo, eu acho que o ponto central seria mais a elaboração de equipes criativas. Pra mim, você chegou num ponto que... Desculpa, você chegou num ponto assim que eu queria comentar, que a gente ficou rodeando, mas o problema tem um nome, cara. O problema tem um nome, é Bendis, Brian Michael Bendis, assim. Eu acho que muito desses títulos, muitas dessas coisas estão vindo no nome dele, assim, tá vindo daquela cabeça careca dele, assim. E o bicho escreveu umas coisas muito foda. O cara escreveu coisa muito boa, assim. Só que já foi a época dele, já. Agora... Já escreveu, isso que eu ia falar, já escreveu. Já passou. Escreve mais. Já passou, acabou. Ah, escreveu coisa muito foda mesmo, assim. Até fora da Marvel, coisa de título independente. Assim, escreveu coisas independentes, coisa gringa, foda, né? Que tá saindo aqui. Uhum. Ah, o Powers mesmo, Powers é dele, né? Powers é foda pra caralho, bicho. Só que. já foi, entendeu? Já foi. Já acabaram as ideias e deram Marvel na mão desse cara. E ele não é competente, bicho, tá? Marvel tá completamente competente, assim, a montar. É o Steve Wonder que tá dirigindo o ônibus da Marvel. Então, é uma coisa que... Feio o negócio. Mas eu acho assim, né? Voltando no que eu tava falando, o problema não é a questão assim, de eles criarem títulos alternativos e de criar títulos experimentais, porque isso aí, às vezes, puta, vai que cola, né? Por exemplo, o Gavião Arqueiro meu pode colocar títulos também que os caras não tinham ideia se aquilo lá ia bombar ou não. Aquele Superior Souls of Spider-Man lá, aquele nível superior do Homem-Aranha, quem imaginasse que aquilo lá ia ser legal? E tantas outras coisas também que a Marvel foi lançando ao longo dos anos, que você não esperava que fosse ser o que seria. O que acabou sendo, né? E muitos títulos legais, assim. O problema é a quantidade de títulos que estão jogando e que não estão pegando. Teve uma revista do Cavaleiro Negro que durou 5 edições e foi cancelada. Eles lançaram um título lá chamado Illuminati, lá com capuz lá, mas um vilãozinho também durou um arco, cancelou a revista. Aí tem aquele gibi lá da Garota Esquilo, que parece que é desenhado por uma criança de 5 anos. Aí tem aquela Felina também, com outra revistinha lá também, que é a revistinha de romance. Arpia. Tem a Arpia, né, que foi cancelada, e tem aquela Hellcat, sabe, aquela de cola de amarelo, que foi dos Vingadores também. Defensores dos Vingadores também, né, colante amarelo, né. Ela tá com o título lá fora também. Ela que tinha o cisto no útero lá, não é? A história do cisto do útero é ela, né? Da Marvel, né? Acho que era a Tigresa, bicho. Era a Tigresa. Mas a Tigresa era ela, não é? Não, uma coisa a Tigresa assim. É uma e essa não, não, é outra personagem. Outra personagem. Enfim, assim, se você for pegar a linha geral da Marvel, a maioria dos títulos são títulos alternativos. Com títulos de super-herói mesmo, assim, você pode colocar no dedo. São os títulos que vendem. Pelo menos que estão na lista dos mais vendidos por mês. É o Homem-Aranha do Dan Slott. Esse tipo, é o título mais vendido da Marvel, tirando Star Wars, acho que Star Wars também vendeu os outros assim, olha. Os últimos top 10 que tá tendo é mais o Amazing Spider-Man mesmo que tá aparecendo. Aqui na Uncanny Avengers, do Gary Dugan, que tem o Deadpool, que, tipo, ele segue mais uma linha assim, mais de quadrinho super-herói tradicional. E o que mais que vende, assim? O Homem de Ferro do Bendy não tá vendendo porra nenhuma, o Hulk não tá vendendo porra nenhuma. Aí o Hulk tá cada vez vendendo menos, cara. Cada vez vendendo menos, velho. E aí eu queria já emendar e falar do Guerra Civil, né? O Guerra Civil 2 aí, que é a próxima mega saga da Marvel. E é uma porcaria também, né? Puta com cosaço. Aí vocês estão lendo? Sim, eu tô lendo. Tá um cocô astronômico ali, cara. De repente parece que as coisas até vão melhorar, enfim, em alguns determinados momentos. E de repente você fala, não, cara, ele não fez isso de novo, velho. Que idiotice, que coisa sem sentido. É o Bendis de novo, né, escrevendo. É o Bendis verso, cara. Bendis verso, ele já provou que ele não sabe escrever sagas, né? Basta ver Invasão Secreta. Ele não sabe escrever personagens, na verdade, né? Porque você vê a caracterização que ele dá pros personagens, assim, todo mundo parece que fala igual, todo mundo fala as mesmas gírias, todo mundo quer meio descolado. Eu tô até falando com o... É o Tarantino, bicho. É o Tarantino no filme, assim. Cheio dos maneirismos, tipo, né? Tipo, a tiazinha do mercado, assassino ninja, todo mundo é nerd, assim. Todo mundo conhece todos os filmes. Todo mundo fala a mesma gíria. Todo mundo gosta das mesmas músicas. É o filme do Tarantino, assim. Todo mundo é legal. O Bendis escreve a mesma coisa. O Wolverine é o... Você vê um diálogo do Wolverine e do Homem-Aranha, assim. Você não sabe quem é quem, você troca, né? Os balões... você pode trocar os balões de fala que não vai mudar nada, assim. É a mesma coisa. Eu tava até falando com o Júlio. Anteontem, quando a gente tava gravando outro podcast, vai pro ar ainda mais pra frente, que teve uma história, não sei se vocês já leram. Acho que o Orvalho não chegou a ler, mas não sei se vocês já leram, Fernando. Aquela Guerra Secreta, a do Bendis, Secret War. Sim. Que é desenhada pelo Gabriel Del Otto. Eu fiz resenha até, eu não gosto dessa coisa, sabe? Merda, tem a Daisy, que é apresentada, a nova integrante da SHIELD, que ela tem o poder de tremor, né? Ela inclusive pode esmagar um coração e tal, é bem louco. Tem o Luke Cage, ele é atacado. O apartamento dele explode, né? Ele fica no hospital e tal. Nossa, cara, eu particularmente não gostei, mas enfim. Você lembra que ano foi que ela saiu? O ano lá dos Estados Unidos, o ano de origem dela? Cara, eu não vou lembrar, velho. Cara, mas foi, eu acho, contemporânea a fase do Bendis ali na fase dos novos. É anterior, é 2005. Ela saiu em 2005 lá fora. E já tem mais de 10 anos essa porra dessa história. Você acredita que na primeira edição, lá quando o Nick Fury reúne lá os heróis pra invadir a Latveria, aí, não sei se você lembra, tem uma parte que tá no avião, tá o Peter Parker e o Logan, o Wolverine. E aí eles se... Sim. Aí parece tipo, eles sentam... O assento dos dois, assim, é um ao lado do outro. E, tipo, o bicho tem as manhas de fazer que o... Naquele ponto se conhecer naquele momento. E o Wolverine, tipo, fala, pô, esse moleque aí é o Homem-Aranha. E o Peter, assim, tipo, todo bobão, assim, caralho, você é o Wolverine, que não sei o quê. Caramba. Como se eles nunca tivessem se encontrado, antes. Porra. E a Guerra Secreta? E um monte de história anterior, cara, que sempre... Que tiveram um monte, o Homem-Aranha inclusive Wolverine. Aquela história que o Aranha mata. Que o Aranha mata, né? É, o Aranha mata lá, acidentalmente, lá, amiga do Wolverine, né? Isso, é amiga de quem? Do Wolverine. O Wolverine tava na história, não, pô. Não, e essa história, que é do... Daquele Christopher Priest, isso aí foi lançado no Aranha Informatinho, Homem-Aranha 94, em 91, 25 anos atrás, aqui no Brasil. Lá fora, acho que ela é de 85, da história. Ali que o Wolverine descobriu a identidade do Aranha e o Aranha descobriu a identidade do Wolverine, né? A história se passa na Alemanha. E a maior parte do tempo, assim, eles estão na identidade civil, assim, eles não estão de uniforme, né? Interagindo. Exatamente. E tiveram outras histórias depois, várias. Ah, Tormento do Todd McFarlane. Tormento não, aquela. Percepções, né? Que veio depois do Tormento. Todd McFarlane também, Aranha e Wolverine. E várias outras interações. Novo Quarteto Fantástico também. Do Arthur Adams lá. Exato. E caralho, a minha filha da puta do meio de me dizer que, tipo, que é isso que você conhece naquele momento. O cara não pesquisa, não faz porra nenhuma. E ele tá fazendo essas sagas aí já faz um pouco de tempo. E assim, enrola pra caramba também, né? Essa guerra civil aí com 8 edições, né? Contando com a edição 0. Podia ser resumida em 3, 4 revistas, numa boa. Então não acontece porra nenhuma. Essa edição 7 que saiu agora é o Capitão América falando com o Miles Morales lá na frente, lá do Capitólio. E chega lá a Miss Marvel, troca uma porrada com o Homem de Ferro em 3 páginas e acaba a história. Basicamente é isso que acontece. É que na verdade. Você podia resumir essa história aí em 5 páginas. Meu, e ela nem se compara, essa Guerra Civil 2, assim, a saga, ela nem se compara em questão de peso, de consequência, de caracterização à Guerra Civil original, a do Mark Miller, que eu achei que nem foi tão bem escrita assim, nossa, né? Mas não, tanto de coisa que acontecia em cada edição, né? E você vê essa história do Bendis agora, que teve um quebra-pau na edição 6, né? Eu acho que foi na 6 ou na 5, sei lá. Um quebra-pauzinho assim, tipo, que foda-se. É os caras trocando porrada, os caras, tipo, eles escolhem os lados, você não tem noção de por que aquela pessoa tá ali, tá enfrentando a outra. É um quebra-pau que não tem consequência nenhuma, não tem relevância pros títulos de linha, né, que estão rolando. Não, é, o negócio, Guerra Civil 2, ela já parte de um plot primeiro que é chupado de um filme, né? É, do Minority Report. É, do Minority Report, né? E daí o desenvolvimento, que já, pô, beleza, já ficou desse jeito, poderia ser melhor trabalhado, né? A gente tá falando de um nome, Guerra Civil, e você acaba sempre remetendo a uma história que foi contada atrás, que é do Mark Millar, com os desenhos sensacionais do Steve McNiven. Marcou época, né? Que marcou época, independente, que nem eu conheço outras pessoas também que não curtiram tanto e tal, mas ainda assim ninguém fala, pô, é uma bosta de saga. Só, o máximo que a pessoa fala, ó, eu acho que ela é super estimada, eu particularmente gosto bastante, mas também não acho a melhor saga da Marvel. Alguns personagens na mão do Millar ali ficaram meio mal caracterizados, mas isso aí é meio coisa minha também. Ah, do Guerra Civil original, o que dá pra você pegar e falar assim, gostando ou não gostando, foi um ponto de virada pra Marvel, pô, assim, total. Foi quando a Marvel pegou assim e meteu o pé no acelerador, assim. E. Mas ó, uma coisa que você interrompeu, esse lance da descaracterização, que eu concordo plenamente, nenhuma dúvida, mas se você for ver, quem colocou os Vingadores como a principal equipe Marvel foi o Bendis. Isso a gente tem que. Por mais que os personagens dentro, até dos novos Vingadores, tenham ficado descaracterizados, pelo menos ele teve esse mérito. Né, o que acaba sendo um contraponto à descaracterização, que não quer dizer que foi porque eles foram descaracterizados que a equipe ficou sendo bem vista. Não quer dizer nada. Eu tô falando assim que, pelo menos, ainda que tenha descaracterizado, que eu não me agrada também, ao menos ele colheu frutos positivos no sentido de elevar a equipe para o primeiro escalão, ser um dos títulos mais vendidos e tudo mais. Pelo menos ele teve esse mérito. Ele viabilizou, né? Até o próprio filme dos Vingadores, né? Eu acho que muito que a Marvel resolveu investir nesse personagem foi por conta dessa nova virada que eles tiveram nos quadrinhos, que trouxe uma popularidade que eles nunca tiveram antes, né? Não, contra não. Ah, eu digo mais. Eu, assim, é como eu falei, você pode trocar qualquer balão de fala ali naquela revista lá que não vai fazer a menor diferença. Você pode botar fala de herói no vilão que não vai fazer a menor diferença, porque é todo mundo falando igual ali. Todo mundo tem a mesma cabeça, a mesma personalidade. Todo mundo é o Bendis, assim. Mas eu curti pra caramba, bicho. Eu curti aquela Vingadores, Nova Vingadores, até quando entrou aquele negócio mágico lá que o cara que desenhava o Next Wave, lá o Stuart Money, quando o Stuart Money começou a assumir o traço, assim, dali pra frente já perdeu a graça, mas até aquele momento, assim, foi meio foda esse título mesmo, assim. O Doutor Estranho, né? Quando ele vai escolher lá o novo Mago Supremo. Isso. E tal. É, isso, que aí é o Vudu. O cara fica é chato, tá ligado? Do capuz, mas foi. Dois anos, né? Que fala assim, trintando, aquela porra não sai do... É. Ah, o capuz. E vamos falar sério, o capuz é muito bom. Eu gosto. Cara, eu não gosto do Capuz, eu já ia comentar isso. Acho um personagem tão merda que ele tentou elevar. Uhum. Ele tentou trazer um personagem que, na minha opinião, é um personagem que, tipo assim, não colou muito, cara. Sei lá. Se você acompanha aquela minissérie, você vê que ele já não era um personagem. Ele era até um cara meio cagão. Ele era um personagem... Eu gosto dele, assim. Eu gosto dele. Ele é mais, assim, ele é o cara mais humano, assim, que tem ali. Ele fica fodão, tá? Mas você vê que ele é um cara filha da puta, assim, que... É como aquele... Aquele Homem-Formiga do Kirkman, assim, entendeu? Isso. É um cara que... É o cara que assume a filha da putagem mesmo, assim, sabe? Aí... Ele tem amor, ele é um cara que tem uma moral dúbia, assim. O problema que eu acho dos caras do Bendis, assim, é que eles não têm personalidade, não tem moral, não tem nada. Ele não, ele tem tudo bem definido, assim. Ele é um cara filha da puta, assim. Ele tem a chance de fazer as coisas... De um jeito, ele faz do jeito que ele quer, assim. Eu gostei do Capuz, assim. Só que eu gosto das coisas que não dão certo, tá ligado? Eu gostei do Motorista Fantasma pra caralho. Lamentei que acabou o título. Eu gostei do Red Wolf lá, que é o... É do Red Wolf aí, que apareceu aí nessa Secret Wars nova também. Que também não deu certo. Eu meio que acabo pegando as zebras, assim, pra mim. Isso que é meio foda. Você gosta de ir pra caçada. É, então. Eu acho que o Capuz, assim, é um caso que o Bendis teve a chance de fazer um cara legal, tudo eu gostei, mas. É, na verdade o Capuz era do Bendis, né? O Capuz era de uma minissérie da Marvel Max. Não é uma... O Capuz. Isso, é da Marvel Max, ele foi criado pelo Brian K. Vaughan. E era só pra aquela minissérie. Tanto que a história, ela nem tem ligação com o universo Marvel, assim, né? Ela saiu pelo Marvel Max, mas ela não, nem é dentro da cronologia, né? Era uma história pra ser uma história fechada ali, né? E aí o Bendis gostou do personagem e trouxe pro Vingadores, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Lá naquela época, ele era um personagem morreu, retratado como um personagem bem cagão. História fechada, né? E o Bendis já retrata ele de uma forma bem mais, assim, o cara mais... Tipo, ó, vou tomar um poder. É, o cara já toma um poder e tal. Talvez seja até por isso que eu tenha tido minhas reservas com relação Assim, porque o Capuz ele entrou no universo Marvel meio regular, foi na época do Reinado Sombrio, né? Quando acabou o Invasão Secreta e o Norman Osborn fez a Cabala. E aí trouxe o Capuz pra Cabala. E aí, tipo, esses personagens da Cabala, né? Eles meio que eram. Que era um fio condutor, assim, de todo o status da Marvel naquele momento, né? Durante aquele 1-2 anos que ficou rolando o Reinado Sombrio, né? E tinha... E todas as histórias ali dos personagens giravam em torno de da ação de um deles ali. Ou o Norman Osborn aparecendo as histórias do Justiceiro, do Cavaleiro da Lua, dos X-Men. Tinha a treta com o Namor, com a Emma Frost, com a Loki, né? Na época era mulher, né? E o Capuz, ele tava na... Do Justiceiro, né? Do Rick Mader. Não sei se vocês leram esse arco. É com o Jerome O'Pain. Eu li sim. Né? Sim. Eu nem lembro, cara. Eu nem lembro. Eu não lembro. O bicho era muito fodão, velho. O bicho era tipo... Então, Darkseid, assim. Tanto de fodacidade quanto de crueldade também, né? Ele até ressuscita a família do Frank Castle. Ressuscita o Microchip. Foi. Você lembra disso? Sim. Só lembrando uma coisinha aqui. Eu falei que eu não gosto dele. Eu posso falar que eu não gosto dele ou é preconceito? Não, acho que pode falar, porque... né? Ele é branco, né? Ele é homem, ele é branco. Ele é pobre, né? Entra na cota de pobre, né? Ah, mas então eu não posso falar porque ele era bem pobre, né? Ele era bonito. Não, mas ele ficou fodão depois, aí pode. Bandido, bandido, não pode porque ele é bandido, mano. Cara, não posso falar porque ele é bandido. Não, é coisa. É isso que eu tô falando, você vê na sua, né, cara? Isso faz todo sentido que a gente estava discutindo antes, ainda que eu esteja desvirtuando, pelo menos o raciocínio seu. Não. Mas, você vê na sua, uma pessoa mais retardada e extremista, pelo fato de eu ter falado que eu não gostei do personagem, se fosse retardado, não tem os retardados. Vai falar, pô, você tem preconceito contra ele? Simplesmente porque eu não gostei da abordagem. Automaticamente você tem preconceito, né? Então, você vê como é fácil você simplesmente, um assunto que não tem absolutamente nada a ver de uma questão de preconceito, é simplesmente uma questão de gosto, né? Eu levantar um ponto polêmico pra causar, né, pra criar um conflito. É muito fácil fazer isso, né? Você repara que se fosse um personagem negro, homossexual, e eu falasse que eu não gostasse, poderia vir alguém e questionar isso. Falar porque você não gosta dele porque ele é homossexual. Você não gosta dele porque, veja só, ele é negro. Então é por isso que você não gosta dele. Você está usando de um preconceito velado aí no que você tá falando. Você quer expor seu preconceito agora... através desse personagem. Não, eu expulso isso direto no contra. Você tá entendendo? Esse é o maior argumento que tem, assim. Eles usam sempre. Pra isso você tem que fazer uma regra, assim. Tem uma regra muito clara, bicho. Se a pessoa que tá falando, se ela não passou pela mudança do Hal Jordan pro Kylie Rayner, ou se ela não passou da mudança do Peter Parker pro Ben Reilly, então ela não tem que ficar cagando regra. E se ele falar, ele não tem. Eu não gosto de falar do cara que é bazingueiro, assim. Não gosto, acho que todo mundo tem o direito a começar, sabe? Tipo. Todo mundo vai começar a ler. Eu quero que todo mundo leia pra. É, então. Mas esse é o bazingueiro, velho. Se o cara não. Se o cara vai reclamar, ai, tá reclamando porque a Mary Jane vai ser negra. Não vai ser ruiva, vai ser a negra lá. Entendeu? E aí então isso é racismo. Caralho, se você não passou a merda que foi tudo. O rolo que foi o bagulho do Ben Reilly. Eu adoro a saga do clone, eu gosto do Ben Reilly pra caralho. Eu lamento muito do jeito que eles tiveram que acabar o negócio. Eu gostava do Ben Reilly pra caramba, porque foi inclusive o Homem-Aranha que eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler Homem-Aranha, era o Ben Reilly que era o Aranha, assim. E porra, isso daí dá. Foi uma discussão do caralho, muito pior. Não tinha internet naquela época. Não tinha nem internet e foi pior do que esses negócios que tá tendo agora de Mary Jane negra, o caralho então, a quatro. E nem por isso você tem preconceito com relação, você simplesmente ou gostava ou desgostava de algo. Eu não consigo entender, velho, por que que tem que, se você não gosta, eu não gosto de mamão, velho, não gosto de mamão mesmo, verdade, não gosto. Isso quer dizer que eu tenho preconceito, que eu tenho ódio de mamão, que se eu ver um mamão na rua, eu vou sair chutando mamão. Não, pior, bicho. Você tem preconceito contra as vou pessoas que gostam de mamão. Com preconceito com as pessoas que gostam de mamão. Nossa, se eu passar na quitanda e ver o mamão sendo vendido, eu vou não pode te ofender. Segure. A pessoa que gosta de mamão pode te ofender por causa da sua opinião. Então eu vou bater no quitandeiro agora. Ah, velho, é uma retardadice. E um ponto que você tocou, que até gostaria de comentar bem rapidinho, é da Mary Jane aí, dela ser retratada como negra. Eu até comentei no vídeo que eu fiz do Doutor Estranho, da crítica que eu fiz do filme. Eu comentei exatamente isso, que determinados personagens, eles são característicos. Não tem como você mudar o estereótipo deles. Não tem. Eles são daquela forma. Tem outros personagens que não, que são personagens menores, que são pouco conhecidos e que são irrelevantes da forma que eles vão ser retratados. Então nós vamos pegar, por exemplo, o Ben-Hur, né, do seriado Demolidor. Vamos falar sério, o Ben-Hur é um personagem legal, mas tipo assim, não é um personagem, é um personagem relevante dentro do universo Marvel, nossa senhora, sem ele... própria dele, não que tem. Que tem que mudar, acabou o personagem, não tem, né? Não tem. Então, se ele for japonês, se ele for negro, se ele for branco ou azul, verde, não faz diferença. Não faz. Eu falo, inclusive, de uma personagem que é o que eu gosto, que é um personagem incrível, Hulk. A Betty Banner, velho, se ela for loira, morena, é indiferente. Ela não tem uma característica física, ou uma personalidade, algo assim, que seja retratada de forma que você ligue, faça ligações para ela ser uma personagem branca ou de qualquer outra cor. Agora a Mary Jane, ela tem cabelos vermelhos, ela é chamada de ruiva. Ela tem esse trabalho em cima dela. Então, caralho, ela tem que ser ruiva, seu animal. Você, agora, como eu comentei no vídeo do Doutor Estranho, eu particularmente não vi problema na escalação daquela atriz, agora me fugiu o nome dela. Eu gosto dela, ela fez. Tilda Swinton. Isso, a Tilda. Ela fez aquele. Isso. Eu, pra mim, ficou indiferente o ancião ser uma mulher ou ser um homem. Porque o ancião dentro do universo Marvel. Olha, eu vou falar pra vocês, quem é o ancião apareceu nas primeiras histórias e morreu? Lá nos anos 60. Morreu, o personagem não tem porra nenhuma. Então não faz, na minha opinião, não faz diferença se ele é homem ou se ele é mulher. Ainda mais a Tilda, que ela tem uma postura de androgenia, que seria até uma coisa meio ali no meio, sabe? O que poderia significar uma coisa da magia não ter, ter um equilíbrio da magia, não ter o lado feminino, o lado masculino, ser uma coisa mais andrógina. O Bob Dylan, né, pô? Hã? Foi o Bob Dylan Foi o Bob Dylan no filme. Sim. É, mas já foi o Bob Dylan no filme que o moleque neguinho foi o Bob Dylan, o Richard Gere foi o Bob Dylan. Ele. Todo mundo foi Bob Dylan naquele filme. É, então. Não, mas eu tô falando assim, então tem personagens que eles não têm uma força de imagem forte no sentido físico. E eles podem, na minha opinião, ser alterados. Agora tem personagens que não podem, cara. Então Mary Jane não pode, ela tem que ser ruiva. Você tá entendendo? O Tocha com a sua irmã, aquele estilo galanteador e tal. Os dois que são filhos do cara, que são, eles têm origem branca. Eles não são personagens que vieram ali da cultura negra. É negro, outro é branco. Você tá entendendo? São irmãos de criação, né? Aquela mistura, aquela coisa toda. É sério, não dá pra entender algumas mudanças. Você tem a imagem do Quarteto Fantástico na sua cabeça, cara. Você tá entendendo? Agora, por exemplo, vamos falar assim, ó, colocaram o Ben Green, o forma humana, como negro. Foda-se. Eu não ligava, eu tava pensando nisso agora. Foda-se. Mesmo, assim. Foda-se. Por quê? Porque o rei do crime negro, o rei do crime negro. Porra, ótimo. Aquilo que chama, era o Ving Rhames. Não, Michael McDonald. Michael McDonald, falecido lá. Porra, tipo. Aí, mas ali. Você tem todas as características principais, assim, do rei do crime, assim. E se você tem. É grande, se você tem um cara careca. Que possa. Mas ali, careca, cara, ele tem aquela cara de bundão, mas ele põe respeito, assim. Você vê um cara que, se você olha, você sabe que você tem que tomar cuidado. É o rei do crime, sim, caralho. Mas ali isso que eu ia falar, cara. Isso é um caso, até acho que é um caso à parte, cara. Porque eu vejo o rei do crime muito. Assim, com aquela. Por ser um personagem bem conhecido dentro do universo Marvel, ele tem aquela questão de ser um polacão, assim, carecão e tal. Mas o Dante, eu acho que encaixou demais. Eu acho que é um pouco à parte, cara. Nós temos um personagem de quadrinho, que eu, na minha opinião, ele tem, é assim característico, mas eu acho que o negão ali, ele é tão foda como ator, e forte físico dele, todo aquele conjunto que o cara tem, que eu acho que encaixou, velho. Eu acho que ficou bem, cara, como rei do crime. Mas eu diria que isso é um pouco à parte, assim. Eu diria que é uma coisa meio excepcional. De a gente ver um ator, assim, que se encaixe tão bem, mesmo não tendo características próprias do personagem dos quadrinhos. Assim. O que vocês acharam? Eu sei que você achou do Nick Fury negão, do Samuel Jackson, no filme, dos Vingadores? Não me incomoda por causa da linha Ultimate. Eu acho que o Miller fez um trabalho tão bom com o Ultimate, assim. Isso. Ah, ele matou, ele matou o Nick Fury. Eu acho que sim, eu só acho uma merda o que dos caras da Marvel realmente terem feito isso e ter feito do jeito errado. Aquele negócio de. Isso, aquele negócio de Nick Fury Jr. lá. Isso. Isso é uma palhaçada. Isso é uma merda. Isso aqui é ridículo. Filho dele, eu queria entrar no ponto de. Porra. Vocês acham que, tipo, que tem muita influência dos filmes e da série de TV no quadrinho? O que vocês acham disso? Ah, tem que ter o X-Men assim, né? Puta, X-Men. Eu só vejo isso repetindo no X-Men e no quarteto mesmo. Assim. Não, digo assim, das mudanças, das adaptações, refletirem nos quadrinhos, né? Por exemplo, tem o Nick Fury negão, né? E aí no quadrinho, eles deram um jeito de tirar o Nick Fury de cena e trocar por esse filho dele, o mesmo visual. O cara não se chamava Nick Fury, mas aí passou a ser, porque era filho passado. E aí do nada ele assume a diretoria da SHIELD, era o fodão. Todo mundo paga pau pra ele, respeita ele, e o cara veio de lugar nenhum. Só porque no filme é assim. Eu particularmente acho assim, cara, que tem pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, nós temos o Gavião Arqueiro. O uniforme dele refletiu nas HQs. Aqui, por exemplo, você não vê ele com o uniforme dos quadrinhos. Mais mascarado como ele era antes, né? Não, então exatamente. Graças a Deus, aquilo ali era zoado, bicho. Exatamente. Ficou muito melhor a versão do filme do uniforme do que a versão dos quadrinhos. Na minha opinião, pelo menos. Eu prefiro a versão do uniforme dele do filme do que dos quadrinhos, com aquela máscara tosca lá. Sabe? Pode até funcionar. Não tô dizendo que não funciona nos quadrinhos, mas particularmente eu acho que ficou muito mais interessante dessa forma. Então, assim, eu acho que tem pontos positivos, mas eu acho que tem mais pontos negativos, cara. Assim, eu acho que os filmes eles estão influenciando de forma até um pouco negativa esse lance aí. Por exemplo, agora que eles vão lançar o filme da mulher da Miss Marvel, né, ou da Capitã Marvel, eles já criaram esse lance que eu já falei, comentei, de Guerra Civil 2, edição número 7, de que ela agora é a Pica da Galáxia, sabe? Então, isso você pode ter certeza que é por conta do filme. Afinal, o é pra linha, fala com o como é que é? É o Kevin Feige? O Kevin Feige ele já comentou que ela vai ser. Se vocês acham o Thor poderoso, o Hulk poderoso, é porque vocês não viram a Capitã Marvel. Quer dizer, exatamente esse comentário dele já começa a se refletir nas HQs. Sendo que a Capitã Marvel nunca foi ninguém dentro do universo Marvel em termos de repercussão, personagem de terceiro escalão. E agora começou a ganhar mais um enfoque nela. Nunca foi uma personagem mega poderosa. Não foi. Não está entre as mais poderosas. Obviamente agora ela estará, né? Mas sem explicação razoável, sem explicação decente. É, agora ela é, entendeu? Então, o caso dela, eu acho que. Acho que, na verdade, é um pouco antes disso. Foi quando ela assumiu aquele título. É aquele Sul McNomic lá, aquela feminista lá que assumiu a revista, não foi? Isso. Na verdade, isso daí, ela. Esse negócio, assim, eles já pegaram ela pra ser a mulher da Marvel, assim. Porque não tem uma mulher na Marvel. Não. Assim, a heroína número 1 da Marvel sempre foi a Tempestade, né? Liv Sempre. É, então, porra, aí. Só que tipo assim, né? Então, direito no filme da Marvel, da Tempestade tá com a Fox, né? Então é aquela putaria que eles falam, a gente não vai promover o produto, a gente não vai se matar pra promover o produto que tá na mão do nosso concorrente. Então dentro dos personagens que eles tinham os direitos, que eles poderiam promover nos quadrinhos, dar uma visibilidade maior nos quadrinhos, visando promover para um futuro filme, assim como aconteceu com os Vingadores, aconteceu com o Homem de Ferro, seria ela, né? A mais proeminente, né, desses personagens, assim. Inclusive, por isso que quando começou a Guerra Civil era entre o Homem de Ferro e ela, assim, porque eles já começaram a. Sim, já é pra dar um. Ah, estão implicando ela, né? Estão metendo uma rola nela lá pra. Tá deixando ela mais carajuda, assim. Né? Acho que começou com o Moicano, sabe quando botaram ela de Moicano assim? Aí falou, não. Ela, ela vai ser a Mulher Maravilha da Marvel, assim. Ah, a capa da primeira edição, né? Ela aí fazendo aquela pose, né? Daquele cartaz feminista lá, do IK, né? E foi mais nesse sentido mesmo, assim. Ah, me ajuda também que é o Bendis escrevendo, tá? E não ajuda de jeito nenhum também, né? Isso que é foda. Galera, bem rapidinho, mas... não parece aí. Galera, daqui a pouco vamos encerrar. Bom, já tá dando 2 horas aqui. Já estamos na quase da meia-noite. Não, minha mulher já tá querendo me esganar aqui já. Exatamente, aqui também. Eu não tenho mulher aqui, mas. Tá viajando e eu acordo 5 horas da manhã. Vamos chegar nas considerações finais. Eu tinha deixado algumas coisas aqui na pauta, mas a gente pode deixar aberto pra uma outra ocasião. Vamos para as conclusões aí então. O que vocês acham que vai vir no futuro, né? Vocês acham que eles vão manter essa pegada progressista? Eles vão seguir nessa pegada ideológica mais de esquerda, mais alternativa, ou você acha que já tá chegando no momento que eles vão, que a Marvel já tá se preparando pra uma volta às origens e tentar retomar o espaço que eles perderam pra DC, né? Quais as expectativas aí pra essa nova fase aí do Marginal e além, né? Vai lá, Orvalho, depois eu encerro. Vai, Orvalho, você primeiro. Então, acho que assim, eu vejo tudo isso daí como marketing mesmo, assim. Eu tô vendo que isso daí é aquele negócio do nicho, né? Quando eles... Como, já tá dando na cara já, faz tempo, assim, eu não sei como eles não se tocaram ainda. Mas já tá dando na cara que isso não tá dando grana pra eles. Eles estão perdendo muita grana com isso, assim. Estão deixando de fazer muito dinheiro com isso. Aí, a DC já se tocou nisso, a DC... Viu, eles tentaram jogar esse negócio da... Tipo, viu que a Batgirl deu certo, viu, assim, começaram a jogar todos esses lances pra todos os títulos deles, assim. E eles já vinham daquele 952 que foi uma merda total, assim. Aí viu, decidiu também que foi super fraco. E na hora que eles viram que deu essa cagada, eles deram um rebirth, assim. Aí rebirth, ah, o que que fizeram? Ah, vamos pegar o que deu certo aqui no 952 e vamos pegar o que deu, que dava certo antes, assim, e vamos tentar fazer essa lambança aqui e foda-se, tá ligado? Não, dá um rebirth aqui. Vamos dar o que o público quer. Isso, e é o que tá dando, e tá vendendo bem, tá passando pra sua margem. Exatamente, pô. Isso que o Danilo falou, né? Ele falou assim, ah, eles lançaram aquele DCU, não, primeiro eles lançaram a Batmoça, né, que deu certo, teve uma boa recepção da crítica e tal, né, aquela pegada alternativa, todo mundo curtiu, eles lançaram o DCU com base na Batmoça, né, como carro-chefe dessa linha, da Batgirl lá. Começou a cair as vendas, o pessoal não curtiu as mudanças, né, foi uma coisa muito radical, né, o Batman Gordon lá, o Batman Coelho, o Super Strong, as merdas todas que tiveram nessa linha do DCU. E aí o Dandy falou, não, a gente viu que a gente tentou fazer uma experimentação, não deu certo, agora a gente vai trazer o que os leitores querem, que é o arroz, feijão e de batata frita. E assim que eles chamaram, antes de chamar de Burf, o nome que eles davam assim, nos bastidores, até o Lich Kuhn lá comentava quando ia falar alguma coisa dos Burf, sem sabendo do que se tratava, eles falavam, era meat potato, é carne com batata. Trivial, né? O básico. Ah, o básico. Foi o que eles lançaram, né? Batman, Lanterna Verde, Liga da Justiça, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, Arqueiro Verde. E Aquaman. Essa é a linha da DC hoje, né? Sim, eu particular... Bom, você já terminou, Vale? Não. Não, eu só ia falar que vai chegar um dia que a Marvel vai cair a ficha dessas coisas, assim, e eles vão fazer o rebirth deles, assim. Vai trazer o quarteto de volta, todas essas coisas, assim. Mas... Levando em conta que esse Homem-Aranha aí que vai ter o Flash Thompson de ano, essas palhaçadas todas, eu acho que eles ainda vão. Isso, eu acho que eles ainda vão. Eles ainda vão arriscar um tempo nesse nicho aí. Então acho que dá pra. Vamos ver o que acontece aí na DC com o Ótimo aí, e da Marvel, só o Visão. Lê o Visão e acabou. Porque. Porra, o Visão, caralho. O melhor título. Ah, o melhor título da Marvel inteira, assim, é o título do Visão, caralho. O Visão, o cara merda, porra. Visão é o cara que ficou morto, que eles podiam, que o Bendis falou que o eles não ressuscitaram ele porque esqueceram ele no lixão, porra. É, o Fantástico esqueceu ele no lixão, entendeu? Porão, é o né, melhor. E aí, é, porra. É. E esse é o melhor título, pô. Então acho que eles vão dar um tempo mais nessa cagada, assim. Até eles. É, vão sustentar o erro por tempo até darem conta. É, mas eu concordo com o Juan. Acho que vão ficar mais um tempo ainda. Eles vão insistir na merda, vão quebrar a cara, como já estão quebrando, né? E eles vão recuar e vão trazer o que o pessoal gosta. Eu acho que a Marvel, ela vai buscar um equilíbrio que ela já deveria ter buscado há algum tempo. Que é o que eu já comentei, de tentar unir, de tentar fazer uma coisa que realmente vai agradar a todos, não um lado ou o outro lado, sabe? Na verdade, nem deveria existir esse negócio de lado, né? Eu acho que sempre a gente tem que parar de às vezes rotular as coisas ou criar partes opostas, ainda que eventualmente seja necessário fazer isso. Então eu acho que a Marvel ainda ela vai se quebrar um pouco nisso. Vai ver que a galera já não tá com essa vibe de mimimi, que já cansou esse papo aí, que ninguém tá aguentando mais esse tipo de choro, sabe? Que as pessoas querem algo mais, como eu posso dizer, onde a pessoa se sinta mais livre, né? Onde ela tem uma maior liberdade. E, então eu acho que o futuro da Marvel ainda vai ser corrigido aí, a gente vai ter que colher bons frutos no futuro aí. Assim, fica lendo DC por enquanto e volta pra Marvel daqui a um ano e meio, dois anos, né? É o que particularmente eu vou mais fazer. Mais ou menos isso. Ah, então, firmeza, galera. 3 anos, 4 anos, quem sabe, né? Eu acho que já deu aí pra gente fazer um puta bate-papo do caralho aí, velho. Gostei pra caramba aí desse podcast. Eu acho que foi o melhor podcast que a gente gravou até hoje. E eu queria agradecer aí ao Fernando. Ah, o melhor podcast do Brasil, porra. O melhor podcast do Brasil, na internet, eu diria. E eu queria agradecer aí ao Fernando aí pela participação. Pô, obrigado, cara, por ter passado aí 2 horas aí com a gente. Fazer esse papo aí, deixa eu ver um pouco forte no nosso site aí também, começando. E opa! Queria, agora fica aí pra operações finais, né? Deve fazer o jabá e o central aí pro nosso seguidor, né? Então vai que alguém não conhece o canal, né? Então, galera, é isso daí. Não deixe de acompanhar o site do Central HQ. Muito provavelmente a gente vai estar compartilhando esse podcast aí na fanpage, né? Pra galera acompanhar. Eu vou mencionar também no canal, pra galera escutar o podcast aí, colocar suas impressões e tal. E, então é isso daí, galera. Agradeço o convite de vocês e quem sabe novamente a gente venha participar de novo aí de um novo podcast. Fechou, cara. As portas estão abertas aí, sempre que você quiser participar, cara. Valeu mesmo. Obrigadão. E aí, Orvalho, deixar aí alguma consideração final? Agradecer o Bedim também por ter participado dessa loucura aqui também, porque... 2 horas. Ah, 2 horas, meia-noite, foi uma guerra isso aqui. Eu não vou cortar porra nenhuma não, velho. Eu vou postar o jeito que tá aqui, velho, porque não... Acho vai ter todas as mulheres peladas, todas as drogas, vai sair tudo. Nossa, merda, que a gente falou aqui, porque eu acho que Director foi muito produtivo e acho que vai valer a pena aí pro pessoal que ouviu o podcast. Isso, aí o negócio que o Vedinho falou de compartilhar tudo, eu acho legal o feedback. Aqui é o contra, a gente não quer ficar falando a mesma ideia. Se você não concorda com a gente, vem e xinga a gente de todo nome. Xinga a nossa mãe, xinga o nosso pai, mas vem e participa também. A gente quer um feedback de vocês também. É engajamento. E aqui ninguém tem que engajamento e treta, mano. Porra nenhuma. Então, pode xingar que aqui todo mundo tem terra tudo de ferro. Bicho. Então, firmeza. Ó, acabou ontem à meia-noite, hein? 11h58. Vamos encerrar por aqui então? Isso aí. É isso aí, galera. Falou. Tchau, tchau. Falou. Falou.